Lohane. Muito bem, estou aqui em mais um podcast. Eu sou Lord Rania, fazendo cosplay de Liu Kang. E comigo ele que está aqui também fazendo cosplay de Johnny Cage. Microfonão. Fala, galera. É, foi o que eu tenho que dizer. Beleza. E aqui comigo ele que saiu lá do estúdio depois das 8, fazendo cosplay de Raiden. André Luiz do Depois das 8, bem-vindo de novo. Fala, galera, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é o André, e hoje tô fazendo participação especial de novo no Delírio do Rani. Muito obrigado. Faz seu jabá aí, aproveita. Da última vez eu deixei só fazendo o final, faz agora no começo. Pessoal, eu sou o André, do podcast Depois das 8, podcast esse no qual eu e os meus amigos, Felipe, João Pedro e Luísa, a gente fala sobre vários assuntos, principalmente sobre temas nerds, né? E é só seguir a gente lá no Ando, também siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcast_depois_das_8 e no Twitter, @podcastdd8. E não se esqueça de interagir com a gente nas nossas redes sociais, porque a gente tem muito pouco feedback e a gente quer mais feedback, por favor. Muito bom. Então voltamos em 1995, acredito que nenhum de nós estava vivo, certo? Eu não. Não. Então, assim, aquela coisa, né? Mortal Kombat estourou os jogos, em particular o primeiro e o segundo jogo, e tiveram oportunidades ali de merchandising, expandir para outras mídias, criar um império. E um desses produtos, na verdade, um dos primeiros, foi o filme de 95. Então a gente começa com ele. Vocês gostam desse filme? Importante saber. Eu gostei. Eu amei, na verdade. Profanão? Cara, gostar é uma palavra muito forte, assim. Caraca. É porque... Abre parênteses, tá? Eu não sou gamer, minha relação com Mortal Kombat, cara, é a relação que eu acho que muita gente tem. É, ainda em alguns lugares, sei lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Eu que cresci no subúrbio do Rio, você encontrava esses fliperamas, assim, em alguns... Até hoje, na verdade, se encontra, né, em alguns bares, né? Em alguns, alguns shop centers tem... Um salão de festa. Nossa, exato. Inclusive, eu fui lá no bairro que eu morava, no Rio de Janeiro, que era Campo Grande. Tem uma casa de festas famosa lá, que eu fui nos 3 casamentos e eu tenho uma memória muito urgida de, dos 3 casamentos, passar boa parte da festa no salão de jogos, ou jogando Ping Pong e Totó, ou jogando Mortal Kombat. E era o Mortal Kombat 1, diga-se passagem. Ah, muito bom, muito bom. Assim, envelheceu mal pra caramba, mas é muito bom. Não, sim, mas, pô, é o primeiro. Isso. Então, assim, minha relação com Mortal Kombat é essa. É, eu não vou dizer, honestamente, que é uma franquia que me é muito cara, mas alguma relação eu tenho, entendeu? De, enfim, jogar nos fliperamas, em salão de festa... Em bar, sacou? Que você achava um perdido lá. É, ou a mesma, assim, as versões mais recentes em casa de amigos, assim, tal, né? Então, assim, mano, eu entendo que pra muita gente que viu Mortal Kombat nessa época, 95, que tava estourando no Brasil, o filme tem um impacto muito grande. Eu não gosto do filme, mas ao mesmo tempo eu confesso que eu me diverti muito mais do que da primeira vez que eu tinha visto, sabe? Uhum. Inclusive, porque... Pra mim, Mortal Kombat, ele é uma coisa... E, assim, falando da franquia como um todo... É uma coisa que ela tem meio que um quê trash, sacou? Ele é um amálgama de filmes B. Ele é um cruzamento de O Grande Dragão Branco do Van Damme com Aventureiros do Bairro Proibido. Sim! Liu Kang recebeu o sinal! Ele é o escolhido! Não! Ele partiu do nosso templo! Deu as costas a nós! Por que você voltou? Eu quero representar a Ordem da Luz no torneio. E por que razão? O homem que matou meu irmão estará lá. Esta não deve ser sua única razão para lutar. Ou você falhará. Ah, sim. Eu esqueci. Lutamos pelo destino da Terra. Foi por isso que abandonou o templo e fugiu. Não foi... Não, isso é verdade, cara, assim, é muito, assim, amálgama desses filmes, assim, de ação, dos anos, desses filmes de, enfim, né, de Kung Fu, de artes marciais, né, desses filmes Putz, você tem referência ali a Highlander, a Predador, sabe? Que esses filmes já são dos anos 80. Que mesmo não sendo filmes B, eles têm também uma coisa assim meio da galhofa. Então, eu acho que a maneira de você encarar Mortal Kombat, né, assim, como um todo, mesmo jogo, vai por esse lado. E eu não falo, não falo de maneira pejorativa. Então, como de maneira assim, intencional ou não, os filmes abraçam isso, né? Esses filmes antigos, eu acho que ele tem, enfim, um certo charme, entendeu? Mas não é bom. Mas não é bom o quê? Não é bom. Como assim não é bom? Não, mas em defesa do microfonão, é o seguinte, é tão ruim que é bom, entendeu? Essa é a questão. Não diga mas isso. Mas é isso, não, cara. Não diga isso. É isso. Não é ruim, sacou? Sabe o que é um filme ruim? É o filme Street Fighter com Van Damme. Isso é filme ruim. Não, mas o André colocou um ponto importante, porque eu acho que o fato desse Street Fighter ser tão querido, eu vejo assim, só pra deixar claro, eu não gosto do filme, mas eu vejo méritos nele, tá? Eu acho que é um filme que tem mérito, sim, colocado o seu contexto e tal. Mas é aquilo, é o que você tinha de perspectiva. O que você tinha de filme de games até então? Entendeu? O concorrente direto era o Street Fighter, que veio antes, né? E que... Então, tiveram três, acho que só três filmes que vieram antes, que é o filme do Super Mario, aquele filme maravilhoso. O filme do Double Dragon, também outro filme maravilhoso. E, finalmente, o filme do Street Fighter, que também é outro filme maravilhoso. Caraca, não, peraí, teve o filme do Double... eu imagino que não deve ser um filme bom, mas... Não, nenhum dos três é. Não, cara, então, mas eu acho que esse é o ponto. Pelo menos ele é um filme que é fiel, entendeu? Isso já é um baita do mérito. É um filme assistível. Exato. É, exatamente, é assistível. E não é só fiel, como ele ajudou muito a desenvolver a mitologia dos jogos, por exemplo. Essa questão do Raiden ser o mentor dos protagonistas, isso não tinha nos jogos, por exemplo. Eu não sabia disso. Uhum. Isso é uma questão que foi trazida por conta do filme. Antes, assim, você lê assim, aquelas bios que era o que tinha de história pra jogos arcades, os fliperamas, era um textinho que ele era mais um combatente, era um deus, acabou, sabe? Não tinha mais nada. Essa relação dele ser o cara que vai guiar, o protetor da terra, isso veio com o filme. Não, a música também, aquela música, me corrija se eu estiver errado, mas aquela, como é que é? Mortal Kombat, cara, aquela música, ela surgiu com o filme. E o pessoal sempre associa ela, tipo, a toda a franquia, porque foi muito marcante. Sim. E ela é marcante pra caramba, de fato, sabe? Muito. Eu, quando eu escuto essa música, dá vontade de dar porrada na primeira pessoa que eu vejo na minha frente. Eu fico muito bem ouvindo essa música, dá vontade de sair dando mortal, carpado, essas coisas tudo, tá ligado? Tem vários elementos, vamos começar pelo elenco? Por favor. Elenco, vamos lá, então começando pelo nosso querido protagonista, Liu Kang. Protagonista previsível, porém icônico. Tipo, nesse primeiro filme, o Liu Kang é aquilo que a gente imagina de qualquer filme de luta, que ele tem alguém pra derrotar, pra vingar, alguma pessoa importante. É, ele tem uma missão pessoal ali. É, uma missão pessoal, mas ele é renegado porque ele saiu lá do templo, lá dos monges lá, e ele nega o lado oriental dele, o destino dele. Ele foi muito afetado pela televisão do ocidente, como diz o ancião lá pro Raiden, tá ligado? Então, tipo, eu gosto dele, mas é aquilo, é tipo, protagonista genérico de filme de ação, mas pro filme do Mortal Kombat ele foi perfeito pra mim, tá ligado? Eu também acho. E outra coisa, protagonista asiático em filme dos anos 90 dos Estados Unidos, ou seja, representatividade. Pode crer. Eu ia comentar isso, porque, assim, sejamos sinceros, né, o filme, ele tem isso, mas ele tem um whitewashing bizarro também, né, cara, porque olha, também, eu não sei, o personagem, ele tem nacionalidade no... Eu acho que ele é chinês. Acho que é chinês. É, então foi um então ele tem um whitewashing pesado ali, porque, né, cara... O Liu Kang, eu concordo, eu acho que ele é o protagonista genérico, mas meio que ok, sacou? Porque ele também tem alguma personalidade, acho que orna com os outros protagonistas que a gente poderia colocar, que é meio que o trio ali principal do filme, que é a Sonya Blade e o Johnny Cage, né? Mas, assim, em compensação, cara, meu amigo, tudo bem, eu entendi que teve a questão do, referência, né, porque, enfim, o Raiden foi inspirado no Highlander, então faz sentido você, né, colocar o ator que fez o Highlander, que foi o Christopher Lambert, pra fazer o Raiden, mas é um whitewashing. Assim, tudo bem que ele não é japonês, porque o Raiden é um deus japonês, né? Seria Raiden, mas o cara manda tão bem, Christopher Lambert, você não liga, certo? Eu não liguei. É, pra mim é um dos pontos altos, assim, do filme, só que ele tá realmente comprometido, mas é um whitewashing, cara, eu acho que eles poderiam, e assim, não sei, me parece que o Raiden desses filmes, ele tem uma personalidade bem diferente do que seria no jogo, assim, pelo menos do Sim. que eu imagino. Em relação à personalidade do Raiden no filme, aí eu vou pedir pro Raiden me corrigir se eu estiver errado, porque eu sei que ele é, tipo, muito viciado em Mortal Kombat, mas nos jogos que eu joguei do Mortal Kombat, tipo, ele sim era o, como o Rani falou, ele era o mentor da galera, e ele tinha toda essa questão de que ele não pode interferir no torneio dos humanos, e aí ele sempre estava lá para impedir que algum vilão quebrasse as regras ou coisa do tipo. Então acho que nesse sentido ele foi sim fiel ao filme, aos jogos, ou no caso ele inspirou os jogos futuros. Mas eu diria que, tipo, é um Raiden dos jogos brisadão, tá ligado? Porque, sei lá, tipo, é um cara que fica viajando muito e tem umas cenas que ele fica abraçando os personagens, tipo, parece que ele tá quase molestando todos eles, o Liu Kang, a Sonya, o Johnny. Então eu diria que é um Raiden dos jogos um pouco saidinho e drogado. Não diga isso, não diga isso. Não, mas é por isso que eu gosto dele. É por isso que eu gostei. Apesar do problema do Ice. O cara é muito bem assim. É lógico que não, assim, por ele encarnar esse arquétipo do mentor, ele não briga. É muito triste, mas eu acho que assim, pro filme ele funciona. Eu acho que tá perfeito no filme, cara. E eu acho que ele é. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é involuntariamente engraçado, velho. Eu dei muita risada em quase todas as cenas dele, velho. Porque ele é muito cringe, velho. E eu amei isso. Muito velho. Cringe. Eu amei isso nesse aí. E curiosidade inútil, quem quase, assim, chegou muito perto de fazer o Raiden, foi o cara do Máquina Mortífera, o Danny Glover. Caraca, o Raiden é o Danny Glover, cara. Ia. Caraca. Assim, mas que, sei lá, tava com um conflito de agendas, acabou não sendo. Ainda bem. Ainda bem. Imagina um Raiden negão, Black Power. Não iam poder acusar de whitewashing, né? Não poderiam. É. Talvez se fosse o Danny Glover, o Raiden seria até negro nos jogos. Sim. Caraca, não, com certeza, eu não tenho dúvida. E eu queria que isso acontecesse, mas eu não queria. Então vamos pros dois outros amiguinhos ali. Vamos começar por quem? Johnny Cage ou Sonya Blade? Eu posso falar da Sonya Blade aqui? À vontade. Então, tipo, só pra ser bem rápido, eu gostei muito dos dois, Sonya Blade e Johnny Cage, mas eu acho que a Sonya Blade, ela foi, tipo, ainda, sobretudo mais pro final do filme, muito subaproveitado, tá ligado? Talvez porque era anos 90, etc. E era assim, de praxe botar a... ter uma donzela em perigo, tá ligado? Eu achei muito paia, tipo, justo a Sonya Blade ser, tipo, a donzela em perigo. Justo ela que é, tipo, uma mulher tão, tipo, foda do exército, das forças especiais, aí ela vai ser capturada. É muito mais fácil o Johnny Cage, que é um atorzinho, ser capturado. E aí eu queria só comentar isso, que tipo, mais pro final do filme, fala muito isso de tentarem fazer o Johnny em relação a Sonya ficar muito tipo o herói da donzela em perigo, sendo que pra mim devia ser justamente o oposto, né? Porque, bom, o cara é um ator de Hollywood, fracassado, e enquanto a outra é a mulher foda do exército, tipo, eu sei que o Johnny, ele tinha lá que superar as inseguranças dele no filme, só que, pô, não, o roteiro fez isso em cima da Sonya, eu sei que isso é sintoma de anos 90, mas de qualquer jeito, pô, achei paia isso, mas fora isso, os dois são bem carismáticos, e eu gostei dele. Assim, eu entendo o seu ponto, só que eu acho interessante porque é o seguinte, cada um dos personagens está em uma jornada. O Johnny está em busca de provar que ele não é uma farsa. Sim. Enquanto os outros dois estão em busca de vingança. Liu Kang por conta do Shang Tsung por ter assassinado o irmão. E a Sonya atrás do Kano por ter assassinado o parceiro de sei lá quem, porque assim, nunca teve um parceiro na história direito. Mas assim, eu acho bom porque é o seguinte, antes do Raiden poder dar o conselho pra todo mundo, ela mata o Kano. Então meio que ela não aprende a lição que ela tinha que ter aprendido. Liu Kang e o Johnny Cage pro outro lado, eles escutam o conselho do Raiden, aí o Johnny Cage vai enfrentar o Goro e aí o Liu Kang vai enfrentar o Shang Tsung. Aí eu acho que encaixa, ainda que seja uma peça de Lego mal encaixada, sacou? Ainda que seja um roteiro meio mambembe, mas assim, eu concordo com o André, cara, e é uma coisa que me incomodou também, porque assim, primeiro, a atriz que faz a Senna Blade é linda, cara. Ela é muito bonita, ela é gata, assim, ela é muito gata, nesse mesmo filme. Que inclusive ia ser a Cameron Diaz. Nossa, cara, putz, aí eu ia apaixonar realmente, cara. Só que ela quebrou, acho que o tornozelo, acabou não podendo participar. Cara, sorte da Cameron Diaz, ou não, né? Mas isso realmente eu acho que é um problema, cara, assim, primeiro porque nenhum dos personagens dele são muito aprofundados. O Liu Kang é um protagonista genérico de filme de ação dos anos 80, final dos início dos 90, sacou? Que é o cara em busca de vingança. E a Sonya Blade, eu acho ela um pouco, entendeu? Menos trabalhada ainda, né? Nenhum personagem é muito bem trabalhado, mas a Sonya Blade, ela é uma personagem, basicamente, ela é a loira gostosa e frista que reviste as investidas do John Cage. E eu acho até meio contraditório, porque depois ela é realmente sequestrada e tal, e vira meio que a donzela em perigo. E isso vai ser um problema, inclusive, com a personagem ao longo dos outros filmes, né? Com a exceção do último filme, que tem um problema com a personagem, mas eu acho que vai para outro lado. Só que isso é uma tônica que se repete. E eu acho que o tanto legal ali do trio, né, cara? Assim, não tanto pelo Liu Kang, mas acho que somente com o Johnny Cage, com a Sonya, né, é que eles eram, tipo, cara, pessoas, abre aspas, normais, entendeu? Não tinham, assim, superpoderes e saíam na mão com a galera que tinha poderes. Então, isso dava, assim, acho que um sentido badass pra eles muito forte, e isso eu acho que perde muito no caso da Sonya, né? Porque nesse filme, como, tipo, mais que... Porque no final das contas, a gente só vai ver ela enfrentando o Kano, que, inclusive, eu tenho que comentar que a caracterização dele tá, ó, um espetáculo, cara. Kano, cara, o Kano tá muito bom nesse filme. Não, o Kano tá legal, cara, o Kano tá legal. Eu não gosto da maquiagem lá que fazem neles, né, com o olho, mas aí, enfim, questões orçamentárias. Anos 90, né, velho? E orçamento, não, velho. Não, ninguém pode negar que aquilo não tá... Que aquilo tá, assim, bem próximo do que era o Kano nos primeiros jogos do Mortal Kombat, sacou? Sim. Né? Mas eu acho que até a própria luta ali do Kano com a Sonya, eu acho ela meio deslocada, porque a personagem realmente ela fica meio sem arco, entendeu? Então, que é aquilo, os dois não eram, eles eram atores, não eram artistas marciais. Como era, por exemplo, o ator do Liu Kang, o ator do Scorpion. Até o ator do Shang Tsung tinha um pouco de artes marciais ali. Mas se você notar, o Johnny Cage, ele teve um arco de personagem completo, porque ele começa lá como aquele cara superficial, que pede pro Liu Kang carregar as malas dele e que quer provar a todo custo que ele é foda, tá ligado? E no final do filme a gente vê que ele, tipo, conseguiu se preocupar com uma pessoa pela qual ele se importa, que no caso é a Sonya, que ele arriscou a vida dele lutando contra o Goro. Então a gente vê que o Johnny Cage, ele evoluiu muito, tá ligado? Do início até o final do filme, como personagem. Enquanto, como o microfonão tá falando, a Sonya nem tanto. Né? Então, mas eu acho que isso volta lá no que eu falei, eu acho que é proposital, sacou? Porque por ela não ter evoluído, ela por consequência não evolui como lutadora, por isso que ela consegue ser capturada. Eu que entendi também, posso estar tirando leite de pedra, sei lá. Eu acho que ela evolui, assim, convenhamos que falar em evolução, arco de personagens, né, nesse filme, eu acho que é uma questão muito mais, assim, porque, assim, a própria questão mesmo do Liu Kang, cara, tipo, é que no final ele tem a vingança dele, sacou? Então, eu meio que, tipo, a questão era, a lição era que a vingança nunca pena matar uma envenena, mas vocês... Estamos mostrando o cara se vingar. E assim, falou o seu, sabe, inimigo, no final das contas, exato, não é tão bom assim se vingar, é isso? É. Mas tem uma questão que eu acho estranha no filme, cara, que tem uma coisa que me incomodou muito. Primeiro, eu acho que tem algumas coreografias que elas são, assim... Aliás, a maioria das coreografias nesse filme, eu acho que elas são bem ruins, entendeu? É. E, cara, a pior... Assim, não é a pior luta, mas... A luta do Goro, sacou? E eu vou te falar, cara, por incrível que pareça, por mais que seja tosco pra caramba, o Goro nesse filme, eu gosto mais dele aqui do que no filme mais recente, cara. Porque eu acho que, mesmo sendo um animatrônico bizarro, eles conseguem dar uma certa textura ali pra ele e tal, que... Eles parecem ameaçador, minimamente ameaçador. É, exato, sabe? E é um personagem, tem personalidade, entendeu? Não é só um brutamonte genérico, e assim, dentro do limite do possível pra esse filme. Só que a luta dele, cara, é, com o Johnny Cage, e eu acho que essa é uma questão, porque o Johnny Cage, eu acho que eles tentam, assim... Às vezes puxar muito sardinha pra ele, cara. A luta com o Johnny Cage eu achei ridícula, cara. Porque o Johnny Cage vence ele de uma maneira muito rápida, cara. Eu te falo, tá ok, acabou a luta. É, acabou, entendeu? E aí, já corta, assim, eu acho todo o terceiro ato meio confuso também. Mas eu sinto um pouco disso, cara. Eu sinto que o Li Kang, ele não evolui muito enquanto personagem. Eu acho que ele... começa e termina na mesma nota. O Johnny Cage evolui e a Sonya, eu sinto que ela até regride um pouco, sabe? Em sim, relação ao que ela era. Ela regride. Ela vira muito. É, assim, donzelinha do Johnny Cage, velho. No final ela tá derretida pelo Johnny Cage, assim, de uma forma quase inexplicável. Não sei se vocês sentiram isso. Não, é. É isso mesmo. Um pouquinho. Mas eu queria falar do vilão, velho. Shang Tsung. Ele é bom, ele é muito bom. Que homão da porra. Sensacional, cara. Assim, eu não vou falar que eu acho um baita do vilão, ou que o ator tá bem, porque é a canastrice pura, mas é isso que é bom, cara. O cara é muito canastrão, velho. O cara é sensacional, mano. O cara manda muito bem, velho. Tanto que ele voltou, inclusive. É isso, no Mortal Kombat 9, o Shang Tsung tem a cara dele, né, velho? Tem, o 11. Não, o 9 não, o 11, isso, viajei. Não só tem a cara, como tem a voz dele. Não. Sim, cara. Isso. Eu acho ele muito canastrão, mas eu adoro o tom de canastrice que ele... Porque isso tá totalmente condizente com o filme, cara, entendeu? É porque ele passa uma sensação de que ele é muito traiçoeiro, sabe? Você não sabe mais ou menos qual que é a dele. E ao mesmo tempo, assim, tipo, ele é elegante, mas ao mesmo tempo ele é malvado. Tem um pouco disso. Não, é engraçado. É engraçado porque, tipo, parece que a qualquer momento ele vai começar... Vocês caíram na minha armadilha. Ele tem um tom, assim, inclusive achei muito... Engraçado, porque assim, o Liu Kang ele tá com o sangue nos olhos pra matar o Shang Tsung, né? O filme começa com o Liu Kang sonhando com ele e tal, e na cena do navio, o Shang Tsung aparece na frente do Liu Kang, fica conversando mó de boa, assim. Tipo, antes dele invocar o Sub-Zero e o Scorpion, que é outra coisa assim que a gente tem que comentar, né? Não pode esquecer. Mas, tipo, ele fica conversando com o Liu Kang e o Liu Kang mó de boa lá, tipo... Seu feio, seu bobo, seu chato. E aí o Shang Tsung fazendo as malvadezas dele, tipo... Vocês vão enfrentar meus minions agora, sabe? Tipo, mas é porque aí o Liu Kang sabe, eu não posso atacar diretamente o Shang Tsung, eu tenho que humilhá-lo. Ah, é verdade, você me pegou dessa vez. É, não, nesse ponto eu com Bloodhane. Que assim, ele tem que destruir, eu tenho que acabar com todos os seus minions pra chegar até você. Aí eu vou te meter a surra, porque é pra falar, isso aqui não é nem 1% do meu poder. É verdade. Falando nos Minions, a gente tem que mencionar Scorpion e Sub-Zero. Também, assim, conceitualmente em história, não tem nada a ver com os jogos, eles eram rivais ali dentro do jogo, não eram escravos. Não, mas eles referenciam que eles são rivais no filme, cara, eles referenciam. Eles falam que eles estão sob o poder do... É, então, só que é isso, eles são, só que assim, no contexto do primeiro filme, eles são escravos do Shang Tsung. Sim. Isso não faz parte da história dos jogos, nem mesmo das histórias dos jogos que saíram antes do filme, sabe? Mas eles meio que deram uma adaptada, mas funciona. Ah, mais ou menos, assim, achei eles muito, muito Minions, tá ligado? Tipo, dois personagens, assim, também, eu tô exigindo demais do filme, porque, tipo, tem que pensar também em tempo de filme, né? Talvez não daria tempo deles explorarem o Scorpion e o Sub-Zero, mas é aquilo, dois personagens super importantes, reduzidos a Minions recorrentes, entende? É, porque assim, eu penso que eles tentaram enfiar o máximo de personagem possível, sabe? Como que não todo mundo pode ser um personagem em si, coloca como Minion, sabe? Penso que teria sido melhor do que não ter, sabe? Se fossem dois Minions genéricos. Não, com certeza. Eu até gosto. Eu inclusive, vou usar isso que o Bernardo falou pra colocar a questão de uma outra personagem que assim, que eu acho que é totalmente descartada, que é a Kitana, cara. Ah, sim. Não, a Kitana é descartada. Ela tem um papel ali, ela dá as dicas. É. Cara, e ela tem então... outros assuntos, world building ali. É verdade. Não, mas então, eu acho muito deslocado, cara. Eu primeiro que assim, eu não consigo entender por que que a Kitana... Que aliás, tem que comentar, né? Porque pela Thalissa Soto, que é uma atriz aí que, enfim, né? É uma atriz, mas... já tem... Não, mas assim, ela teve... Já fez os papéis, tipo, já teve num... Já foi uma das Bond Girls, sacou? Assim, uhum. Né? Num 007, naquele Permissão pra Matar, que eu acho um baita de um filme, enfim, subestimado, né? Que eu, como o Timothy Dalton, que é um filme que as pessoas meio que ignoram, mas que eu gosto, enfim. É, fez também um filme da Vampirella, né? Que é uma personagem famosa de quadrinhos, e é, exato, né? Mas o filme é muito trash, muito trecheira mesmo. E é, assim, é muito bonito e tal, tem uma presença, mas. Tá lá, né, cara? Ela tá lá. E eu acho, ela, assim, eu não entendo, por exemplo, muito... Eu não comprei muito a relação que se desenvolve dela com o Liu Kang. Eu acho que é uma coisa meio jogada, entendeu? Tudo bem, entende, né? Que ela é presa de um reino destruído, para lá, lá, lá, lá. Mas eu acho que não acaba não ornando muito bem, entendeu? Não é uma personagem que... É. Sei lá, entendeu? Parece um animatrônico meio. Parece um animatrônico. Não, é tipo. Entendo que eu acho que ela tá meio. Assim, a atriz tá meio que no automático, mas aí ninguém pode culpar ela. Mas eu acho que também não tem assim um grande desenvolvimento assim, da personagem, entendeu? Nesse ponto, eu preferia que ela tivesse mais com uma Minion, né? Bobagem. E fora que tem um detalhe engraçado, né, cara? O leque, ela não usa, né? Não usa. Não usa. E ela nem usa branco. E ela nem usa branco, ótimo. Ela também não usa azul. Mas, ô, microfone, não. Só, assim, você falou que ela... Você preferiria ela como um Minion. Só que, assim, eu não sei. Eu acho que uma Kitana num filme de Mortal Kombat não pode ser um Minion quando o protagonista é o Liu Kang, tá ligado? Porque, tipo, ela é... A crush do Liu Kang, não, tá ligado? Sim, tem isso. Assim, a partir do filme, inclusive, também. Ah, é? Que antes também não tinha nada. Não, o world building desses primeiros jogos de Mortal Kombat, cara, assim, isso eu sei, é bem mais básico do que o filme faz supor. Ah, nossa, não, peraí, eu tenho que comentar outra coisa, cara. Que pessoa. O que, que fizeram com o Reptile? Ah, é um cartão 3D. Cara, mas eu gostei de Reptile, até porque depois... Eu acho que, assim, pro filme faz sentido, ainda que seja bizarro, sabe? Ele cai dentro de uma estátua e adquire a forma do Sub-Zero verde. Mas então, isso é uma coisa que pra mim não faz sentido, porque o Reptile... E assim, gente, eu vou comentar depois, porque o Reptile é um personagem que eles erram muito, muito mesmo, cara. O Reptile é basicamente o Predador, cara. Assim, já tinha um filme pra usar de referência, entendeu, cara? Se ele jogasse uma máscara de jacaré no cara, entendeu? Uma roupa de robô, já tava pronto, era o Reptile, tá ligado? Não, mas então, tipo, esse Reptile é réptil mesmo, ainda não existia. Só existia o Reptile Ninja. É verdade. Ah, ok, faz sentido. Mas mesmo assim, sabe, eu preferia só o Ninja. Poxa, é verdade, eu também preferia só o Ninja, mas o Lord Han está falando o tempo todo. De fato, muitas coisas desse filme acabaram influenciando mesmo, tipo, a mitologia dos jogos. Porque, tipo, tem o lance do Liu Kang com a Kitana, eu não sabia que o filme que introduziu essa ideia. E agora tem esse lance do Reptile ter formato de réptil, finalmente, tá ligado? Tipo, porque até então, como ele falou, nos jogos ele era só um ninja. E realmente, tipo, depois eu vejo uma tentativa deles se transformar o Reptile num réptil ninja, num lagarto ninja. Entende? Tem outra coisa também que é, tipo, é conceitual, não chega a ser coisa, mas essa ideia, coisa de que o reino do Outworld, que depois o tradução ia chamar Exoterra, precisa vencer 10 torneios consecutivos pra absorver a Terra. Isso também não existia nos jogos. Mano, aquele filme lembra muito Mortal Kombat 9, tá ligado? Até os cenários do Mortal Kombat 9... Total. Tipo, são daquele filme. Então, tipo, dá pra ver como essa franquia, mesmo que tosca, influenciou bastante os jogos. Principalmente esse primeiro filme, né, cara? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que destacar. E aí, assim, vai soar muito estranho, mas eu acho que boa parte do mérito desse filme ter se tornado tão icônico tá no diretor, né? Que a gente não comentou, mas que eu acho que é um ponto importante. Porque Paul Anderson, que é, assim, se a gente for falar de adaptações de gamers, né, pra cinema, ele é um cara, querendo ou não, é um cara fundamental. Não digo que seja um bom diretor. É, talvez ele não seja fundamental, mas ele seja persistente. É um não, cara, vai lá, pô, você quer, pode falar o que quiser, mas depois ele foi fazer, né, e assim, posso estar enganado, mas eu acho que ele foi fazer os filmes de Resident Evil até pelo êxito de Mortal Kombat, porque, enfim, querendo ou não, ficou meio como o filme de gamer mais bem sucedido desde então, né, e assim, os filmes do Resident Evil foram filmes muito rentáveis, né. Muita gente não gosta, os fãs não gostam. Eu acho que os filmes acabaram ajudando a franquia, né, no videogame a ganhar aquela característica de, enfim, jogo de ação e largar de mão o terror, porque os filmes tinham muito dessa pegada. Mas o Paul W.S. Anderson, ele é um cara que gosta dos jogos. E assim, eu reconheço que, por mais que eu ache a direção dele muito cansativa, entendeu? Ele usa muito, cara, como ele usa slow motion, cara, ele usa slow motion pra tudo. Porque chora Zack Snyder. Não, é pior que o Zack Snyder, cara, tipo, aliás, a própria cena inicial, né, cara, que a gente tem lá o sonho do Liu Kang, né, vendo o irmão sendo assassinado e tal, pô, que é uma sequência meio icônica também, de certo modo, porque você tem o Shang Tsu, né, falando, né, "Your soul was mine", em slow motion, que é um negócio maravilhoso. Sim, essa frase também não tinha nos jogos, foi pros jogos. Sério, cara? Caraca, olha só que impressionante. Então, é, velho, parece que muita coisa sacou, essa não, coisa do Johnny Cage ser um picareta. Picareta sim, não, um marmanjo. Tá, o cabelo branco do Raiden, que antes ele só usava aquele capuzinho, não mostrava nada. Sim, sim. Mas hoje em dia o Raiden não usa cabelo branco, usa? Não, assim, ele tem umas sobrancelhas brancas, mas de fato não mostra cabelo. Mas assim, o fato é que ele, cara, pegou, e ele teve uma missão em glória, porque esse filme, enfim, Mortal Kombat, todo mundo sabe a sanguinolência que é, né? Eu acho que o único jogo de Mortal Kombat que não é violento é o jogo que tem super-herói da DC Comics. Mas... ele pegou e fez... E, cara, acho que dentro do possível, com o orçamento que ele tinha, ele entregou um trabalho, assim, aceitável, que tinha uma fidelidade ao material, né? Respeitava muito. E você vê, assim, direção de arte, entendeu, cara? Né? Até mesmo algumas locações que ele pega e tal. Pô, é um filme que o cara tá... Ele é um filme que tem um certo charme. Eu não gosto do filme, mas eu acho que o filme tem um charme, entendeu? Né? Sim. Fora que, né, ele tem aquela estética... Né, de capa do Menor, sacou? Capa de disco do Menor, capa de livro do Conan, que é a estética que eu gosto de chamar de homens presuntados, que é muito particular, mas funciona, sacou? Então, e tem outra coisa também, acho que a coisa que a gente, o motivo pelo qual a gente foi ver esse filme foram as lutas. Óbvio que nem todas as lutas são boas, já mencionamos a do Kano contra a Sonya, não é tão boa. Quase nenhuma é boa, vamos combinar. Exato. Eu gosto. Não, nenhuma é boa. Não, eu gosto da luta do Johnny Cage com o Scorpion, porque eu acho que ela. Mas eu gosto mais da questão ali da direção de arte. Eu acho que tem um jogo de luz e sombra que é bacana, entendeu? O jogo de câmeras também é muito bom. Exato. Ali é um momento que eu acho que o Paul W.S. Anderson, ele soube trabalhar um jogo de câmera interessante, entendeu? A direção de arte ali, da ambientação, eu acho bacana também. E assim, vai me desculpar, eu gosto da ideia das correntes do Scorpion serem uns bichinhos, sacou? É zoado, mas eu gosto. Ah, não, nossa, aquilo eu achei muito escroto, velho. Achei muito escroto aquilo. Mas, tipo, eu vou dar o braço e torcer pra luta do Johnny Cage contra o Sub-Zero Amarelo. Porque, por causa do final, cara, porque aquela finalzinha da luta é muito bom, que tipo, ele muito. Consegue tipo, partir o Scorpion ao meio, o cara explode, ele explode, isso é muito ridículo, e ainda o Johnny Cage ainda joga um autógrafo dele pro corpo do, caraca, do Scorpion, achei aquilo lindo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Eu quase bati palma pro filme naquela hora. Então, por isso que eu gosto dessa música. Dessa luta. Mas é aquilo. É porque é escroto, velho. É porque é muito cringe. É por isso que é ótimo. Não que ela é... Não, ela não é escrota. Ela tipo... Ela é meio tosca. Só que é um tosco com estilo, sabe? Exatamente. É isso que eu gosto. É isso que eu gostei nessa luta, velho. Então, visualmente, eu acho ela mais interessante ali. Eu acho a sequência mais interessante do filme. Eu acho que talvez seja a única luta que eu gosto mesmo. Não pela luta em si, mas pelos elementos que constituem a mise-en-scène do negócio, sacou? Que não é lá muito elaborado, mas que tem seu charme. Outra luta boa também que eu gosto bastante é a do Liu Kang com o Sub-Zero, e diga-se de passagem, ninguém desce uma escada melhor que o Sub-Zero. Ah, verdade. Vocês já viram? Vocês perceberam como o Sub-Zero desce uma escada? Cara, é maravilhoso. É muito style. Realmente. Não, o Sub-Zero e o Scorpion, eu acho que eles são os personagens mais bem caracterizados, assim, em termos estéticos, assim, sabe, cara? Sim, sem dúvida. De aparente e tal. Porque o Johnny Cage não ficou lutando de óculos e o Liu Kang não tem a bandana. Exato, é isso. Tudo bem que no primeiro jogo o Liu Kang não tinha bandana, mas era um símbolo. Não, mas eu até que achei todo mundo bem, tipo, a caracterização boa, tipo, apesar do... Visualmente tá tudo muito bem, sabe? Assim, agora com os 6 personagens, talvez seja um ou outro ali que não vingue tanto. Talvez como desenvolvimento também não. Mas acho que tá tudo muito bem, sim. O Johnny Cage ele não usa óculos escuros enquanto tá lutando, mas ele tem lá ele tem os óculos escuros dele, tanto que, por exemplo, na luta contra o Goro, o Goro vai lá e pega os óculos escuros dele, quebra. Adorei aquilo também. Também é referenciado nos jogos, tem uma introdução que o Goro, que o Johnny Cage cobra os óculos que o Goro quebrou uma vez. Ah, é? Não sabia. Tem. Você me deve uns óculos escuros. Aqui está o que eu te devo. O Kano também, ele tá muito bem. Tipo, a fantasia do Kano, ela tá muito fiel aos jogos, não tá? Inclusive, nos jogos, o Kano era americano descendente de japoneses. Olha só. No filme, ele é meio que australiano. E eles meio que fizeram um retcon e transformaram ele, aqui, acho que não me engano, do quinto jogo, que é o Deadly Alliance, ele virou australiano. Esse filme influenciou bastante Mortal Kombat em todos os sentidos. A luta também do Reptile contra o Liu Kang é boa, velho. O Liu Kang mandando a voadora dele. Eu não acho. Nossa, acho muito... Mesmo. Eu acho muito... Enfim, whatever, cara. Pô, a melhor luta do filme. Melhor até que a final contra o Sensunga. Não, tipo, eu gostei da luta do Liu Kang contra o Reptile por causa disso que você falou. Que ele usa aquele chutezinho do jogo. Porque... Se parar pra pensar, é praticamente o único golpe do jogo que ele usa no filme inteiro, ou eu tô errado? O Johnny Cage usa o que ele faz espacate, dá um soco nas bolas também. É, exato, que é referência lá ao... Que é referência é verdade, enfim, né, ao Van Damme. O espacate do Van Damme no Grande Dragão Branco. É, do primeiro filme é isso, também tem a referência do Liu Kang jogando o Sensunga na pose de espinhos. Sim. Isso também tinha no primeiro jogo. Aham. Uhum. E eu tenho que dizer que eu adoro a cena final, cara. Eu realmente gosto do final, assim. Eu acho que o final... No final, o Shao Kahn aparecendo no céu? É. Porque, assim... Putz, aquilo ali falando, gente, vai ter sequência. Meio descaída. Mas eu gosto, cara. Pra mim não precisava ter sequência, eu gosto. Porque, enfim, você sabe que vai continuar e tal. E eu acho. Isso eu acho divertido, assim. É todo mundo terminando de uma maneira mais posada, né, possível, sacou? E... Aqui foi muito Power Ranger, tá ligado? Power Ranger. Aquele final. É. Aliás, se esse filme eles contratassem os dublês Power Rangers, acho que o filme crescia uns 20% no mínimo, cara. É, mas ia ficar muito caro. Power Rangers era a sensação dos anos 90. É, exato. Ah, mas chamava a galera lá que fazia no Japão, já tava bom, né? Então, só pra finalizar aqui, Mortal Kombat em sua época custou 18 milhões, orçamento moderado pra 1995. Convertendo pra inflação do dólar, esse valor hoje em dia daria 31 milhões, que, se parar pra pensar, é pouco. Mas ele arrecadou 120 milhões, que convertendo pra inflação daria por volta de 213 milhões. Caraca, o dólar foi bem demais, né? Foi bem demais. Não, fora que a trilha sonora ela ficou um tempo também no top 1 da parada. É, fora o que vendeu de disco, de CD com a trilha sonora. É, exato, cara. A trilha sonora ficou no imaginário popular de Mortal Kombat, cara. Todo mundo pensa naquela música. Aí depois, quando o filme deu certo, quando o filme bem recebido pelos fãs, aí é que vai vir coisa mesmo. Aí veio desenho animado, que era pra criança, Mortal Kombat é a coisa mais violenta do universo. Teve um filme... Ah, mas o filme também era pra molecada, então... É, então... Né? Teve um filme animado também, que era ruim pra caramba, que saiu só pra home video, que tinha uns extras. Saiu uma novela pra TNT, uma época que foi cancelada, mas beleza. Uma novela? Novela. Chama Mortal Kombat Conquest. Que? Como assim? Nossa, não é possível, cara. Rapaz... Assim, eu chamo de novela, mas na verdade era uma série de TV, sabe? Só que é tão trash, sabe? É tão blá blá blá de um lado pro outro, que eu chamo de novela. Ah, aí é seu preconceito com novela. Não, seria legal se fosse novela estilo Mutantes, Caminho no Coração, da Record. Pô, é isso. Nossa, aí é seu preconceito com novela, cara. Vai me desculpar, entendeu? Tem novela que é muito melhor que boa parte dessa aí que faz sucesso. Deixa quieto. Olha só, me arrastou pra fora da base com uns assassinos atrás de nós. Me pôs numa bola giratória, me carregou por metade do mundo. Se eu for morrer hoje, ao menos me diga por quê. Ninguém me disse porque Johnny tinha que morrer. O que deu em você? E quem é Johnny? Tá, Sonny, eu sou seu parceiro. Se não confiar em mim, vai confiar em quem? Obviamente ninguém, a não ser eu. Ninguém a não ser você? Toda vez que precisou de mim, eu estava lá. Estou preso no fim do mundo por sua causa. E nem sei onde estou. Eu preciso ir ao banheiro e não tenho papel higiênico. Aí começa a zoeira, gente, porque chegamos em 1997 com Mortal Kombat Aniquilação. Então, o que a gente fala desse filme? Ah, eu posso começar? Pode. É o filme que eu mais gostei. Não. Tem alguma coisa errada, microfone não. Não, cara. Não, olha, eu vou te falar, o filme é horrível. Mas, cara, ele é tão trash. E, enfim, é o que eu falei, desculpa, Mortal Kombat pra mim é uma parada de trash. Cara, assim, mano, ele é muito ruim, velho. E o filme é mais caro que o primeiro, né, cara? Isso que é estranho. Muito mais caro. A gente comenta isso no final do... Não, a primeira cena, cara, que parece que ele chroma key mal cortado. Caraca, tem parte em branco. Você vê que é super mal cortado, cara. É muito mal cortado, velho. E assim, não é só no final, não é só no começo, não. É durante todo o filme. É, exato. Mas no começo, cara, eu levantei. Mas o começo é particularmente ruim, cara. Olha, eu acho que é a pior parte. Eu vi aquilo, cara. Eu já comecei a rir. É, primeiro que começa que trocaram mais da metade dos atores. Só voltaram dois. É, eu ia falar, eu fiquei muito bolado. Que tiraram os atores do primeiro filme, especialmente o Raiden. Bem que o Raiden devia ser o mais caro, então faria sentido tirar ele, mas ainda assim, pô, Christopher Lambert. Tudo bem, mas tipo, nesse segundo filme o Raiden teve muito mais cenas e tipo, mano, o outro ator era muito melhor justamente porque ele era muito mais suado, tá ligado? Inclusive fazem um sacrilégio com o Raiden que é cortar o cabelo dele, né, cara? Nossa, velho. A imortalidade tá relacionada com o quão comprido é seu cabelo, porque ele fala, você está disposto a sacrificar sua imortalidade? Pra fazer não sei o que, qual que é a mortalidade dele? Ter cabelo longo. Aí ele ficou com um corte de cabelo ridículo. É o Sansão, cara, é o Sansão. Não, aquilo é uma metáfora pra universidade. Porque quando você na universidade, você fica careca, né, por causa dos trotes. Isso representa o fim da sua imortalidade, que é a juventude. Nossa, aliás, faz mais sentido que no filme, velho, porque esse filme é muito ruim. Não, mas isso acontece, velho. Não tem a galera aí que porra, quer mudar uma de vida, muda o visual, dá um tapa, né? É mesmo, né, velho? É, isso é normal. E assim, né, também tem que levar em conta o que eu falei, o Sansão, esse filme ele é cheio de metáforas bíblicas, né, cara? Porque, né, só isso explica o fato do planeta ser destruído em 6 dias. Por que 6 dias? Nossa, é mesmo, velho, eu fiquei pensando nisso. E a cena que o vilão explica é muito boa, porque ele chega e fala assim, ó. Do mesmo jeito que a Terra foi criada em 6 dias, ela será destruída em 6. Eu falei, caraca, por que não pode ser hoje? Nossa, e falando nisso, vamos falar do grande adição ou subtração desse filme. Shao Kahn, sério. Mesmo que o Shao Kahn é careca, feio. Segundo que ele é filhinho de papai. E ele não luta porra nenhuma, velho. Só sabe dar mortal esse corno. Justo o Shao Kahn dando mortal. É, justo o Shao Kahn, velho. Tipo, filha da puta que era imune a projétil no Mortal Kombat 2. Desgraçado que ficava provocando você. Olha como você é fraco. Olha como te dou 3 porradas a cabo sua vida. Não, o cara que é tanque, velho. Ele fica dando mortal, velho. Que usa um fodendo martelo, velho. Que no começo do filme ele usa um chicote. Não, eu fico a falar, tem 2 momentos que eu levantei e aplaudi. Primeiro é a cena inicial, que aparece os vilões, né? Que, cara, é um mais feio que o outro, entendeu? É muito zoado, cara. É o ninja roxo, é o ninja vermelho. Mano, os ninjas fazendo um movimento de luta, velho. Caraca, que coisa horrível. A mulher de quatro braços e um centauro. Não, com o chroma aqui mais mal cortado da história, assim, do cinema, sacou? Mano, eu levantei, eu... Cara, eu dei pau, não. Não, eu juro que eu fiz, eu dei pau, eu levantei da cama e aplaudi em pé, cara, da pescoça do... Eu falei, caraca, maravilhoso, cara, maravilhoso, entendeu? Esse e o outro momento que esse cara chega pro maluco lá, pro ninja genérico, né, e fala assim, ah, como é que foi lá a missão? O cara falou, pô, matei 6 guerreiros humanos. Aí ele falou... Você fez com que eles fizessem com a misericórdia? Aí o cara falou: ah, não, pô, só matei ele. Ele ele vai lá e mata o cara. Exatamente. Aí eu levantei, cara, eu aplaudi de novo. Mas o melhor de tudo, acho que essa parte, eu não sei se o microfone não riu dessa parte, mas foi a transformação do Liu Kang no final do filme, né? Nossa, que... velho. Mano, aquilo foi assustador. E pra piorar, é engraçado que o Shao Kahn fala, ah, então você se preparou, mas pena que eu também sei fazer isso. Ele vira um outro bicho mais zoado ainda, velho. Cabeça de pica. Desculpa aí, mas um montão de cabeça de parecendo umas pirocas atacando o dragão, velho. Ai, caralho, isso fica melhor. Não, sabe qual que é o pior monstro? O pior monstro pra mim é que, tipo, quando a Milena morre pra Sônia, aí chega um monstro de CGI gigante, um dragão. Aí depois chega o Jax e começa a dar soco nele, velho. Nossa, é mesmo, velho. Não, ele dá soco na bunda dele, velho, como se fosse um videogame, velho. Isso, sacou? Não, isso, certeza que foi, tipo assim, ó, meu filho, sabe o George Lucas na nova trilogia? Que ele mandava os atores ficar fazendo os movimentos no ar, depois ele mexia na pós-produção. Uhum. Eles chegaram pro cara e falaram assim, meu filho, ó, fica mexendo aí, entendeu? O cara finge que tá batendo em alguém. A gente finge. É. Aí ele falou assim, ô, vovô, diretor, mas o monstro tá de frente pra Sônia. O cara fica batendo a bunda do monstro? Ah, deixa assim mesmo, meu filho, deixa. Cara, ficou muito videogame aquilo, né, velho? Tipo, o monstro mal reagindo aos socos do Jax, tá ligado? Ficava parecendo... Sabe o que aconteceu? É porque ele é um boss. Cara... Como é a gigante a soco normal? É, não, o boss ele fica tipo, parado, aí ele vai tipo dando uns espasmos até morrer. Foi assim que aquele bicho morreu, velho. Nossa, muito bom. Né, cara? Nossa, esse filme é muito ruim, velho. Não. Cara, eu já tinha adorado. Agora que vocês estão falando, cara, e tá vendo minha memória, fica cada vez melhor. A parte do Liu Kang descobrindo lá o Animalizer, que é uma coisa totalmente também whatever. Sacou? É que isso tem no jogo, esse é que é o problema, tinha no jogo. Não, tudo bem, mas desenvolve. Aí chega lá qual o nome do personagem? Do Nightwolf. É, o Nightwolf. Aí ele chega assim, ó. Então, compadre, é o seguinte, você tem que melhorar, entendeu? Você, pô, capturaram a que aliás, por que ela desenvolveu o romance com ele, entendeu? No primeiro filme eu já não entendi, aqui entendo muito menos ainda, porque... Literalmente, tipo, eles se cruzaram ontem, já estão se pegando, mas enfim, whatever também. E... Eu queria que a minha vida amorosa fosse assim, tá ligado? Ah, exato. Encontrava pessoas. Não, eu queria encontrar uma pessoa, né, pra início de conversa, mas. É, exato. É. Putz, aí o cara falou assim: ó, então, seguinte, você. É, pô, deixou tua namorada aí ser sequestrada e pá, lá. É o seguinte, você tem que melhorar, entendeu? É, inclusive, quem dá esse papo pra ele antes é o irmão do Sub-Zero, que surge lutando o com... O Sub-Zero Júnior. É, o Sub-Zero Júnior, que a fantasia dele é ridícula. E dele é do Scorpion, na verdade. Mano, aquela luta foi só pra ter luta. Não, então, o Scorpion ressurge do nada, né, cara? Assim, é impressionante. Ressurge do nada e agora ele tem duas boquinhas que saem da mão. Caraca, é muito bom, mano. Né? Aquilo é tipo, é filme de Mortal Kombat, tem que ter no mínimo uma cena de Sub-Zero e Scorpion. Vamos botar eles na mesma cena de uma vez, eles nunca mais aparecem no filme inteiro. É. É, exato. É, assim, não faz o mínimo sentido, cara. Totalmente jogado. Mas o lance do Scorpion, teu irmão e tal, não sei se já tinha no jogo nessa época, mas depois tem também, não tem? Tinha, a rivalidade entre os dois já tinha. É, então... Não, mas o lance do irmão do Sub-Zero ser um cara do bem não saiu do filme, né? Mas aí, cara, assim, voltando lá à questão do Animalizer, aí o cara fala assim, ó, então, assim, você falhou e tal, não tá pronto, né? O Liu Kang vai atrás do Nightwolf por causa disso, né? O Nightwolf fala assim, ah, irmão, é o seguinte, tem o método longo e o método curto, entendeu? É como se tá assim, faz o método curto mesmo, sopra, tá ligado? E bate no cara do nada. Ele manda uma machadada nele, velho. Bons sonhos, Liu Kang. Ele fala. Caraca, mano, é muito bom. É muito. É, tipo, cara, que cara escroto, tá ligado, mano? Pô, não custa falar assim, irmão, é o seguinte, eu vou ter que jogar um negócio na tua cara aqui, entendeu? Fica de boa. Mas não, entendeu? Mano, sabe o que mais me deixou bolado com o Night Wolf? É porque eu achei que, tipo, ia ter várias cenas do treinamento do Liu Kang pra ativar o Animality lá, etc. Depois daquela cena, o Night Wolf é outro personagem que nunca mais aparece. O que acontece é... Mas isso é com todo mundo, sacou? Sim, velho. É isso que eu ia comentar. O filme inteiro, tipo, introduz personagens que o público ama e tira eles do nada, tá ligado? Tipo, se fizeram... Ou isso quer dizer que tem, sacou? Porque é assim com os ninjas cibernéticos, é assim com a Milena. Sim, sim. É assim com a Shiva. É assim, tem personagem também que surge do nada, tipo Baraka. Quando o Liu Kang vai resgatar a Kitana. Mas assim, o Baraka... Baraka é um Minion, né? Até nos jogos ele é um Minion. Então acho que tudo bem Baraka aparecer do nada, assim. É, agora eu tenho que comentar que eu falar que eu gosto mais da fisionomia do ator do Johnny Cage nesse filme do que no outro. Eu acho que esse tem mais que é de Johnny Cage. A atuação não vou nem falar, porque não tem como você jogar muita ação dele, né? Pô, mano, eu fiquei bolado com isso. O cara morreu. Tipo, todo aquele desenvolvimento do primeiro filme pra ele morrer em 5 minutos. É porque na história do jogo ele morre no Mortal Kombat 3, que é importante dizer. Esse filme, Aniquilação, ele é baseado no Mortal Kombat 3 em geral, né? Em suas versões, o primeiro é o 1. É o 1? Na verdade, o primeiro é o 1. Ah, porque ele é lançado na mesma época do 2, né, não? É, né, ele lançou, tipo, no mesmo ano que o 3, só que ele... Ah, entendi. Só que ele é baseado no primeiro torneio. Tanto que o Shang Tsung é o vilão final, que também é no primeiro jogo. Ouro, o subchefe, é no primeiro jogo. Rapaz, é. Agora o... Que assim, é o mesmo plot, sabe? Ah, o Shao Kahn perdeu o torneio segunda vez, agora eu quero invadir e tomar tudo. Esse é o plot do... Não, cara, peraí. Isso eu tenho que comentar. Primeiro que assim, a gente tem que falar, só comentando a morte do Johnny Cage, que cara, você percebe que quando ele, depois, supostamente o pescoço dele é quebrado, e a Sony vai pegar a cabeça dele, o olho dele tá se mexendo, cara, tu fala, o quê? É sério, repara nisso. Segundo que regra, em Mortal Kombat, dane-se, né, velho? Aí tem uma hora lá que, inclusive, eles vão questionar, né, os deuses, né? Fala, pô, por que que o cara tá vindo aqui mexer comigo, entendeu? Pô, sendo que eu respeitei tudo. Aí chega e fala, ah, meu filho, então, a gente não tem controle sobre isso não, entendeu? Deixa rolar. É, caraca. É mesmo, né? É, não. Não, mas assim, em defesa das regras que você tá falando que não foram muito respeitadas, o Shao Kahn, ele sofreu as consequências de desrespeitar as regras. Assim, e tipo, e elas foram quebradas justamente porque essa, acho que é a proposta do segundo filme, que é mostrar, tipo, que agora o bicho pegou mesmo, porque agora os vilões não estão nem aí pras regras do Mortal Kombat, agora eles só querem sair dominando tudo. Então acho que não tem problema se não dar as regras, não. Mas assim, realmente... No papel é bacana, só que execução, velho. Ah, sim, no fim das contas, realmente, os deuses ancestrais, eles estavam meio negligentes com as regras deles lá... Uhum. É. Acho que eles estavam muito entediados, sabe? Eles falaram, o que acontece se alguém quebrar as regras? Não, esse cara aí tá quebrando, vamos ver o que acontece. Ah, é isso. Ele... Vamos ver até onde ele vai. É, mas... Pode falar o microfone? Pode, claro. O Jax, entendeu? O Jax. Reclamei que ele não apareceu no primeiro filme direito. Aí agora ele aparece e olha só. É o melhor personagem. É o melhor personagem. Eu tento concordar, é o melhor personagem. Liu Kang voltou, mas cara, o Jax... Não, ele chega, ele já... A primeira cena dele já é foda, ele tá lá assim. Ele nem sabe que o mundo tá acabando, tá ligado? Ele só tá de boa, dormindo, com aqueles braços robóticos lá. Ele fala, nossa, meus braços robóticos são muito foda, cara, porque agora eu sou invencível com eles. Aí ele tem aquele arco, tipo, que ele não confia nele mesmo, ele depende dos braços robóticos. Mas enfim, é muito engraçado quando os braços começam a funcionar. É disso que eu tô falando. Aí ele vai lá e quebra a cadeira. Não, e tem um detalhe maravilhoso que é assim, ele, super parceiro da Sony e tal, cara, a Sony, tipo, pega ele, mano, e, tá bom, o que você quer fazer aqui? Aí surge os ninjas do nada e o cara literalmente é levado, entendeu, mano? Tem uma hora que eles estão andando, né, tá bom, tá, o que aconteceu? Ela, ah, você precisa saber que as terras estão se fundindo, isso é o bastante. E ele, peraí, você me tira, eu tava dormindo na boa, você me tira, entendeu? Eu tô dando horas com você, eu tô lutando contra um monte de ninja, ele fala isso, né? E pra piorar, eu quero ir ao banheiro e não tem papel higiênico. Caralho. Aí, cara, essa linha de diálogo Não, o que eu fiquei bolado naquela cena é que tipo, eles estavam já caminhando há horas, como eles deixaram lá entender, e a Sônia não foi capaz de explicar a história do que tinha acontecido pra ele, entendeu? Tá pode crer, velho. Estou com saudade do Johnny. Aí o Jack, mas quem é Johnny? Quem é Johnny? Estou com saudade do Johnny. Os pontos estão se fundindo. Que pontos, cara? Por favor, me explica. A gente já tá andando há horas e você não me fala nada. Caraca, mano. Porque esse é o personagem mais bem aproveitado, sacou? Que é introduzido nesse filme e tem um desenvolvimento, um mínimo desenvolvimento. Sim, sim. Porque os ninjas pensam pra morrer, os ninjas cibernéticos. Não, Quando o Sub-Zero entra e sai, não interfere mais em nada. É só pra ter no filme. É. O ninja vermelho e o ninja roxo, que é o Ermac e o Rain, respectivamente. Só estão lá pra morrer. Aliás, não, peraí, tem um detalhe. Tem outro detalhe, cara. Você falou da morte do ninja vermelho e do ninja roxo. O ninja vermelho, ele morre empurrado lá no fogo, né, cara? Não, esse é o roxo. Então, eu não sei, cara, porque depois eu descobri que eles reaproveitaram a mesma cena duas vezes. Sim, pra quando o Baraka morre. Caraca, é verdade, mano. Cara, eu não notei isso. Jogar um boneco diferente no fogo. Não, tanto que o Baraka, ele tá como é que com a roupa roxa, fala, tá, por quê, tá ligado? Enfim, cara, é isso. Mas assim, eu acho que esse filme, ele passaria muito bem. Se pelo menos as lutas fossem, no mínimo, interessantes, só que, de novo, sabe? É muita pirueta, é muito pulando, sabe? O cara dá um chute e dá aquele giro do Power Ranger, sabe? De nocaute. Não, eu queria só comentar que o Reptile, ele volta nesse filme, mas como mínimo. Então aparecem vários Reptiles ao longo do filme também. Ah, é verdade. Que não são verdes, são pretos? Sim. Porque qualquer coisa, né, whatever, tá ligado? Eu tô batido. Infelizmente, esse é o único filme em que o Raiden cai na porrada. Pois é, o que... Só que a porrada aqui fica meio que, tipo, qual é o nome? Capoeira, porque fica dando chute, só que nenhum chute encosta no outro. É, muito zoado, velho. Cara, que filme maravilhoso, desculpa, gente, eu não consigo... Não, esse filme não é maravilhoso, não, cara. Ele é tão ruim que dá vontade de ficar bom, cara. A cena da mãe da Kitana, cara, cena do primeiro jogo da mãe da Kitana. A Kitana, você, minha mãe, você estava morta? Aí ela, infelizmente você logo vai estar também. Maravilhoso, cara, nossa. Maravilhoso, é. A introdução da Jade, velho, foi muito... Primeiro que eu achei que ela ia ser a Milena, né? Porque ela tava pelada. Uhum. E tipo, quem aparece pelada nos jogos, até onde eu sei, era... Eu joguei, posso confirmar, é verdade. Então, aí aparece a Jade pelada e o Liu Kang já começa a dar uns pega nela, assim, mas aí depois ele fala, não, eu sou comprometido, né? Nem tinha jogo, menino, mas já... Mas enfim... Tudo bem. Justo. Também, outro personagem que, ó, eu trai você. Aí, tipo, eu trai você, eu fiz tudo que você pediu, mas eu não sei, o quê. Aí o Shao Kahn joga ela também no fogo. Mano. É pra mostrar como ele é mal, né? Como ele é mal, você tem um capau. Você matou eles. Você fez com que eles merecessem... perdão. Corta. Você fez com que eles pedissem misericórdia. Não. Ai, então morre. É muito bom, cara. Desculpa, eu esqueci, mano. Nossa, eu seria morto facilmente se eu fosse empregado do Shao Kahn, velho. Não, cara, quer que você faça com que os humanos implorem por misericórdia. Pô, isso é maravilhoso, cara. Então vamos lá. Então, só pra encerrar aqui: Mortal Kombat Aniquilação custou 30 milhões na época, o que hoje em dia, convertendo pra inflação, hoje em dia daria por volta de 50 milhões de dólares. E o pobre filme arrecadou 51 milhões de dólares. Nossa, então não foi nada, né? O que convertendo para inflação daria por volta de 85 milhões de dólares. Muito menos que o primeiro, diga-se de passagem. Não, tipo, porque o custo foi 50 milhões e o lucro foi, assim, tipo... Convertendo para inflação um pouquinho diferente, sacou? Aí, e dá, entre aspas, uns 30 milhões de lucro, aproximadamente. Mas, assim, comparado ao primeiro, velho, não tem condição. Teve como. A cada geração é realizado um torneio. Na sua época, o véu é levantado para que guerreiros possam lutar em nome dos seus respectivos reinos. Posso mandá-lo para o torneio. E por que eu lutaria por você? Porque ele também vai participar. O que você quer? Muito bom. Você é habilidoso e esperto. Aí então, depois de tanto tempo, depois da belíssima recepção de Mortal Kombat Aniquilação, entramos em um hiato de quase, na verdade, mais de 20 anos, diga-se de passagem. Então, nesse meio tempo, a Warner adquiriu a franquia. Então, chegamos em 2020 com Mortal Kombat Legends, a Vingança dos Corpos. Já adianto, é o melhor dos filmes. Ah, sim, é o melhor dos filmes. Embora eu não tenha me divertido tanto como eu me diverti no Aniquilação, é o melhor dos filmes. Esse filme é o melhor mesmo. Não acho que seja um filme perfeito, mas dentro. Não, não é, mas nenhum é também. Ah, mano, mas assim, eu senti uma coisa que me corrijam se eu tiver errado, mas tipo, parece que quando o pessoal faz adaptação em animação, eles dão muito mais carinho na produção do que quando é filme, tá ligado? Tipo, eu também acho. Normalmente as animações de quadrinho, de jogo. No caso de jogos. Jogos tem eu tô lembrando agora do Street Fighter e do Mortal Kombat, mas tem de outros também. Mas normalmente são muito boas as animações, tá ligado? Se comparadas aos filmes. Sim. Normalmente são usados pra cacete. Não, é que eu acho que, na verdade, tem uma questão com o próprio modo de produção desses filmes, né? Geralmente, quando você tem filme... E um filme como Mortal Kombat, querendo ou não, ele é um filme que, pô, gera um... Assim, tem uma demanda por grana, né? Pra ser realizado e tal. Então, isso acaba sendo, assim, você precisa de ter muito produtor envolvido, muita gente metendo a mão e tem que dar um retorno, né? Inclusive, a gente pode falar mais sobre isso no último filme. No caso de animação, né, e esse caso, né, é uma animação ali pra DVD e tal, né, o produto, ele é um produto mais barato, querendo ou não, então você pode arriscar mais, né, a própria animação te dá mais espaço pra você fazer outras coisas que no cinema, né, pô, você tá meio que restringido à animação, você não faria, e então assim, né, esse é um filme que ele, por mais que ele não seja lá uma grande animação em termos técnicos, ele, né, enfim, tem violência, né, tem uma quantidade grande, assim, de explosões e tal. Importante também lembrar, né, não te interrompendo, mas é o primeiro filme com violência, porque os dois primeiros não tinham. Ah, é. Então, isso é até um ponto, vocês acham que a violência ela fez muita falta nos outros Mortal Kombat? Eu sei que é uma marca dos jogos, né? Não, assim, eu acho que o primeiro filme, ele conta uma história muito simples e relativamente decente, então eu não senti tanta falta. Agora, o segundo... Podia ser do jeito que fosse. Se tivesse um sanguinho, uns braços explodindo, umas cabeças rolando, talvez seria um pouquinho melhor. Não ajudaria muito, mas seria um pouquinho melhor. Eu não acho que a violência faria diferença nos filmes, não. Mas acho que também... Eu não tenho certeza, mas parece que aqueles filmes não tinham como público-alvo o público adulto, tá ligado? Então, acho que faria até pior. Que faria mal, tipo, que se tivesse violência naqueles filmes. No caso da animação, acho que faz sentido a violência, ela faz diferença, porque é para um público adulto que é fã de Mortal Kombat, que quer ver, tipo, os personagens que eles não gostam morrendo da pior forma possível, entende? Ou, tipo, para criar uma empatia, por exemplo, pela história do Scorpion, não basta você, tipo, ver o corpo da criança caindo do filho lá do Scorpion, tipo... Ficando simplesmente sem vida. A gente tem que sentir, tipo, toda a violência, tudo que motivou o cara a virar o capeta em forma de guri, né, velho? Capeta em forma de ninja. Em forma de ninja. Mas é essa a questão, tipo, eu acho que na animação faz diferença sim a violência. Nos filmes eu acho que faz diferença não ter a violência. Porque se tivesse, ficaria ruim o filme. Porque o filme é zoado, né, velho? Tipo, filme zoado... Tentando ser sério com a parte da violência, sei lá. É, bem por aí. Eu acho que no caso da animação, você também tem outro fator que, querendo ou não, é uma animação que ela tem o direcionamento para um público mais restrito. E nesse caso, eu infiro que seja muito o público dos gamers. Embora eu deva dizer que meu contato com Mortal Kombat tenha sido um contato muito pontual. E, cara, eu achei que eles conseguiram, pra adaptar a história dos jogos ali, né, toda a trama central de uma maneira muito, muito enxuta, né, muito hábil. Alguns pontos ficam meio largados, assim, mas eu acho que funciona. Então, é até estranho, né, cara, porque isso dá muito a base pra você pegar e fazer uma adaptação pra cinema. A gente pode até, assim, já tô me adiantando um pouquinho, mas eu não gosto muito do novo filme. Enfim, né, cara, talvez se eles seguissem pelo caminho da animação, poderia sair um resultado bem mais interessante, né? Com certeza. Com certeza. Nem acho. Eu já ia começar a meter o pau no novo filme, mas a gente não tá no bloco de falar do novo filme. Exato, exato. Não tamo, não, calma. Já vamos chegar lá. Vamos falar da animação antes que... Eu basicamente, vamos confessar aqui, vou fazer uma confissão. Esse cast é pra falar bem dessa animação. Eu montei ele pra isso. Era tipo toda uma desculpa pra animação, né, mano? Isso, que eu quero que assim, poucas pessoas estão falando dessa animação, eu gostei bastante e eu quero comprar um Blu-ray se sair no Brasil. É isso. Não, e só pra constar, tipo, é caro ouvinte, ontem eu achei que não ia conseguir ver todos os filmes. Por causa de tempo, etc. Eu comentei com o Rania que eu ia, tipo, ver os três filmes live action e deixar a animação de fora. Aí o Rania falou: não, ele não deixou eu pular a animação, tá ligado? Ele queria que eu pulasse o segundo filme e não a animação. Então agora tá explicado por quê. Porque ele queria ficar falando bem da animação agora, né? Exatamente, assim, de novo, não é um filme perfeito, sabe? Tem umas coisas bastante convenientes, mas eu acho que ele consegue adaptar bem, pegar tudo que já foi construído até aquele ponto com Mortal Kombat e apresentar uma história ali fechadinha. Sabe? Não, então, tipo, o que eu senti vendo a animação... Foi, tipo, o que eu senti jogando o Mortal Kombat 9, tá ligado? É porque a história lembra muito, né? Claro que tem muitas coisas a menos, mas a história me lembrou muito. Os cenários, mais uma vez, me lembrando muito o Mortal Kombat 9, etc, etc, etc. Os designs personagens todos, eles são bastante inspirados nos designs do Mortal Kombat X. Sim, sim. E também, tipo, o desenho, tipo, os traços... São muito fodas, são muito bonitos aquele visual que eles deram pros personagens no desenho, tá ligado? Tipo, não tô falando assim em questão da aparência deles, tipo, de roupa, etc. Eu tô falando mais, tipo, no estilo do desenho mesmo, também achei muito bom, tá ligado? Muito foda. E em matéria de world building também achei muito maneiro, porque assim, eu falei, me lembrou muito os jogos, né, o Mortal Kombat 9, só que eu acho que deu uma expandida legal também, por exemplo, mostrando lá o submundo, eles tentando torturar o Scorpion, e o Scorpion tá muito B10 nesse filme também, ele fugiu. Tá muito B10, velho. Nossa, muito boa aquela cena, tá ligado? E, tipo, dá uma satisfação ver, tipo, aquele demônio lá sendo destruído. Porque, não, aquele demônio, aquele Minion que ia torturar o Scorpion. Ah, o Moloch. Isso, ele tem nos jogos? Ele tá nos jogos? Não, tem, né? Assim, não exatamente aquilo, mas tem um personagem que inspirou bastante o design daquele monstro. Não, mas a questão é, tipo, achei mó da hora, assim, tipo, que dá uma raiva, assim, ele louco pra torturar o Scorpion, só que aí... Tipo, na minha mente, eu tava pensando, você não sabe com quem você está lidando, cara. Você está lidando com o Scorpion, um dos personagens mais foda de Mortal Kombat. Ele vai lá e se foge na mão do Scorpion. Ah, mano, essa animação é muito foda. E aconteceu o que eu queria que acontecesse, que é a cena do Goro arrancando os braços do Jax. Que eu pensei que ia ter tem isso parecida. Também, porque no filme Aniquilação é só uma capa por cima dos braços. Sim, mano, coisa zoada, né, velho? Não, com certeza, mas de qualquer jeito achei legal o tom sério que deram pro Jax perdendo os braços dele. Isso foi ótimo. O que eu acho assim, interessante dessa animação, uma coisa que me incomoda um pouco particularmente, porque a animação, né, ela tá Revenge of Scorpion, Scorpion Revenge, eu não lembro como é que é o título em inglês, mas é Vingança de Scorpion. Eu acho que o Scorpion, ele poderia assumir mais a posição de protagonista, sabe? Porque eu acho que às vezes o arco dele fica um pouco escanteado. Mas eu, honestamente, também gosto muito de como eles trabalham o trio principal, entendeu? Muito Sim. Embora, assim, vou comentar sobre... Assim, eu gosto muito do Johnny Cage, eu acho que ele tá sensacional aqui, apesar que eu tô achando que ele tá burro demais, tá muito burro, porque na boa... Mas no jogo ele é daquele jeito, velho. Caraca, velho. É. Mas ele é tipo, burro. É burro de não perceber que tá rolando um torneio que vai decidir a raça. Então, no jogo Mortal Kombat 9, que eu às vezes chamo de 2011, ele enfrenta o Baraka e o Reptile e ele não percebe que é um mundo mágico, ele ainda acha que é encenação. Caraca. Sim. Não, pelo menos aqui ele enfrenta o Baraka e percebe que a coisa mudou, né? Aliás, tem que comentar, né, cara? Eles acertaram na caracterização do Reptile, porque, como eu falei, é o Predator, entendeu? Eles fizeram isso. Sim. E ela tocou a fone. Que novamente tá inspirado nos jogos, no MK9. É, 9, isso. É, o design é do X, na verdade. Ah, é? Viagem lá pra Disney então, foi mal. Não, tudo bem, tudo bem. Mas assim, ele é muito engraçado, cara. E ele, eu acho que eles acertam bem em fazer o Cage o alívio cômico, né, cara? É uma coisa que até eu tô me perguntando por que não colocaram Cage no último filme, né, cara, que fizeram. Porque ele funciona muito bem na dinâmica ali, entendeu? Tem a coisa ali meio, ah, o cara idiota babacão que, enfim, só quer. Só liga o próprio ego e quer pegar a Sônia. Mas, enfim, a Sônia é a mulher badass. Tocou motherfucker, chuta bundas. E o Liu Kang é tipo, cara, o Liu Kang, né, cara? Mas ele tem um. Eu acho que é o protagonista. É o protagonista de filme de Kung Fu, basicamente. Exato, mas o Liu Kang eu acho que ele tem até uma motivação mais forte do que nos filmes. No filme? É, nos filmes em geral, né? Eu acho que ele até tem uma motivação mais forte, assim. Eu não. Eles deixam sublinhado a relação do Liu Kang com a Kitana, mas. Sim, também. Isso é uma coisa também que é super jogada aqui, tipo, ela só aparece e vai embora, entendeu? Aliás, tem vários personagens que eles só fazem realmente pontinhas, assim, né? Que é mais fanservice. Mas eu acho que é até bom, porque você não cria muitas digressões da narrativa principal, entendeu? E eles conseguem resumir muito bem. E o Raiden, eu gosto muito do Raiden, como eles caracterizaram ele aqui. E, enfim, só aquela subtrama também política, né? Que tem, né, querendo ou não, entre os três, né, digamos, os patronos, vamos colocar assim, dos três reinos, né? Que tá um querendo puxar, um tá querendo puxar o tapete do outro, eu acho bem bacana. E a subtrama da vingança, ela é muito. Eu acho ela muito bacana. Na verdade, eu diria até que é a trama principal, inclusive. Ela é a principal, né? Ela é a principal, só que. Eles meio que fizeram uma troca ali, o que seria a trama principal, que seria o torneio que fica como subtrama, e o foco do filme é a vingança do Scorpion. Sim, sim. Sim, eu também senti isso. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu acho que o Scorpion deveria ter assumido maior protagonismo, eu acho que isso em alguns momentos fica muito, assim, escanteado, né? Porque. Querendo ou não, o foco tá no que se convencionou a ser o trio principal. E acho que muito por influência dos filmes, isso depois foi assumido pelos jogos, né? Você ter ali o Cage. Ele é o personagem mais popular dos jogos. Sim, sim, mas assim, se você for pensar assim, o trio principal mesmo, né? Da que move mais a trama, acaba sendo muito o que se convencionou nos filmes, né? Que é o Cage, a Sônia e o Liu Kang. Então, por mais que eu goste dos três. Eu acho que o filme ele poderia realmente optar por dar o protagonismo aos Scorpion e fica uma coisa meio assim, entendeu? Meio irregular, né? Porque, enfim, no final das contas, o Scorpion, eu arrisco a dizer que ele até aparece menos que esses três, cara, se a gente for fazer em metragem, o que eu acho bem estranho, mas é possível. Mas assim, também no contexto final, eu acho que fecha muito bem. O clima que é excelente. É, então, porque antes, assim, tem uma explicação mínima dos jogos, é essa história mesmo, sabe? O Quan Chi matou o clã do Scorpion, a família dele, e colocou a culpa no Sub-Zero. Eu não sabia, eu fiquei surpreso e eu adorei. Aí ele deu todo aquele papo de que não, eu te ajudo a ter a vingança, e você me ajuda e você mata o cara. Nos jogos, o Scorpion consegue matar o Sub-Zero, e o Quan Chi ressuscita o Sub-Zero, que é o Sub-Zero mais velho, pra servir ele. Ah, ou seja, é um filho da puta. É, exato. Mas assim, o Sub-Zero mais velho, ele já é filho da puta por ele mesmo. Porque, tipo, o Sub-Zero do Ben é o irmão do Sub-Zero. Isso, mais novo. É. É que o Quan Chi é um personagem que foi introduzido num spin-off do Sub-Zero. E por muito tempo ele foi um grande vilão. E por vários anos, assim, muitos anos, o Quan Chi saiu impune de tudo que ele fez. Foi só no Mortal Kombat X que ele, de fato, teve ali uma punição. E nesse filme. Então, assim, é muito catártico ver esse personagem maldito, de certa forma, esse manipulador maldito se dando mal. Não, e ele é o vilão principal mesmo, né, cara? Ele é o vilão principal. Você tem que sempre duvidar de um careca. Você não pode confiar no careca. É verdade. Não, é, mas ele é o personagem que eu acho que melhor funciona. Ele funciona como vilão, isso é legal de falar. Os outros, eu acho que até, os outros vilões, assim, eu acho até que ficam meio... Escanteio. É porque também o Quan Chi tá fazendo estreia, né? O Goro e o Shang Tsung já tiveram seu espaço em outros filmes. É, o Goro até gosto, cara. Eu acho que o Kenno aqui não tá muito legal, cara. Assim, o Shinsu tá pra compor, né? Pra fazer a trama andar, de certa maneira. Mas o Kenno, ele nunca, assim, teve muita importância, assim. Por exemplo, nos outros filmes mesmo, ele era só um Minion do Shang Tsung, tá ligado? Um subchefe, no máximo, entende? É a mesma coisa nesse filme. O Kenno é assim, ele é vilão da Sonya Blade, que não é a protagonista, tá ligado? Então, não acho que ele devia ter mais destaque, entende? Eu sinto isso. É, faz sentido. E só pra completar, eu acho que pra mim, velho, o Microfonão comentou que o Scorpion não teve muito protagonismo, mas eu até que senti ele tendo. Porque, tipo, poxa, o início do filme inteiro é só Scorpion. É só Scorpion. Um pouquinho no... Tipo, o Scorpion, ele perde o destaque, assim, quando começa o torneio, mas, tipo, o início e o final do filme é só Scorpion. Então, acho que eles deram, sim, um bom destaque pro personagem. Talvez, assim, ele não tenha tanto tempo de tela, mas todas as cenas com o Scorpion são muito impactantes. É ele perdendo a família, é ele renascendo no submundo e envenenando a alma pro Quan Chi. E tanto que o vilão principal não é o Shang Tsung, que é o vilão principal do Liu Kang e do trio lá principal, né? Liu Kang, Sonya e Johnny. O vilão principal é o Quan Chi, que é o vilão do Scorpion, né? Agora, assim, tem umas coisas muito convincentes. Claro que, assim, não é um filme perfeito. Por exemplo, Goro tá prestes a arrancar os 4 membros do Liu Kang e Scorpion convenientemente joga a lança e arranca o crânio. Porque, sim. Mas é porque é um filme. Mas até quando eu vi a primeira vez eu fiquei puto. Pensei, podiam ter rolado umas soluções melhores, mas ok. Não, mas eu acho que não tinha solução melhor pra aquilo. O que podia acontecer? O Liu Kang ganhando? Podia dar uma cabeçada no Goro e explodir a cabeça dele com fogo. É, poderia ser. Mas eu acho que é porque eles queriam mostrar como o Scorpion é foda. Como... Também, é, pode ser também. Aquela cena é pra mostrar pro Quan Chi que ele tá prestes a se fuder, tá ligado? É verdade. E outra coisa também que é aquilo, sabe? Olha, esse filme é o primeiro de muitas possíveis continuações. Então, Liu Kang? Sim, sim. Não era pra você ter matado o Goro. Era pra você ter matado o Shao Kahn. Aí tem aquela cena final que o Shang Tsung tá se fudendo porque ele não venceu o torneio. Aí ele fala, prepare os exércitos, que a gente vai vir no próximo filme. Basicamente é isso. Então, é justamente, o Liu Kang, tipo, é aquele famoso caso assim, do vilão, que, tipo, do herói que no início ele é um bosta, tá ligado? Ele não é capaz de derrotar o vilão principal, que, tipo, no caso, era o Goro, não que ele seja o vilão principal, mas o Goro seria o equivalente ao vilão principal. E aí, nesse primeiro filme a gente vê que o Liu Kang é incapaz de derrotar o Goro, mas aí no próximo a gente já vai ver a evolução do Liu Kang e aí ele vai derrotar o Shao Kahn, tá ligado? Isso acho que poderia ter sido resolvido nesse filme, sabe? Ou porque eu quero ver mais, mas infelizmente não tem uma confirmação na sequência, então fica assim incógnita até, sei lá, o futuro, pelo menos até a data de gravação desse programa. Uhum. Eu gostaria que tivesse uma sequência, muito, porque eu gostei muito desse filme. Também. Mas assim, não depende de mim. De novo, se eu precisar comprar 10 Blu-rays pra que tenha uma continuação, eu compro, felizão. Assim, outro detalhe interessante pra finalizar é que esse filme ele tem muitas referências, muitas, sabe? Acho que disparado é o filme que mais tem referência aos jogos. É quando os golpes acertam e mostram o raio-x do dano. Ah, isso é legal também. Isso é bem legal, cara. É o design dos personagens. É picuinhas, assim, detalhezinhos espalhados pelos jogos. Eles colocam até a vampira interagindo com o Johnny Cage. É por isso que eu tenho um carinho muito grande pra esse filme. Eu gostei. Assim, eu fã, vários anos, esse era o produto de filme que eu sempre quis ver. Sou muito feliz. É um filmão mesmo. Isso aí. Deixa eu pausar aqui. Então, não tem como que eu faça dados de vendas, porque é DVD, feito direto pra vídeo, então não tem bilheteria, não tem custo, tem quase nada. Só tem qualidade. Exatamente. Então, assim, era pra ter um terceiro filme do continuando o Aniquilação, mas rolou um furacão Katrina no set de filmagens, onde ia acontecer. Aí acabou que vem aqui, vai ali, os direitos foram parar nas mãos da Warner. Ficou um tempão sem produzir nada, mas finalmente, em abril de 2021 para o mundo, e em maio de 2021 para o Brasil, chega nos cinemas e nos streamings Mortal Kombat 2021, reboot. E me diga, André, o que você achou desse filme? Eu achei uma porcaria, uma bosta. Eu vou tentar assim, lembrar de tudo que me fez odiar esse filme. Olha, primeiro de tudo, eles já vacilaram enfiando aquele personagem novo no filme, tá ligado? Cara, aquilo, mano, que pecado. Tipo, você tem milhões de personagens que são potenciais protagonistas fodas. Eu não me importaria se o Liu Kang fosse protagonista mais uma vez. Não. Eu não me importaria se fosse Sub-Zero, Scorpion. Você podia botar, sei lá, até a... Qual que é o nome daquela mulher de quatro braços mesmo? A Shiva? Shiva. Até a Shiva como protagonista era melhor do que aquele cara, velho, tá ligado? Eu tendo a concordar. E quando ele aparece pela primeira vez lá, lutando num ringue de MMA, numa academia qualquer, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, transformaram o Liu Kang num lutador de MMA. Aí eu já pensei, mano, eu vou manter a paciência aqui, eu não acredito que eles fizeram isso com o Liu Kang, mas eles estão querendo modernizar o filme. Mas já fiquei assim, já fiquei com o nariz torto. Aí eu vi que não era o Liu Kang. Quando a filha lá do cara, ela dá uma pulseirinha lá, amarela e preta, eu me dei conta. Meu Deus, esse aí é o Scorpion, ou melhor, é um descendente do Scorpion. O que piorou tudo, velho. Porque... Caraca! Nossa, realmente tava na cara desde o início, né? Puxa, sim, velho. Aí eu pensei, tipo, por que você vai botar o protagonista um descendente do Scorpion? Por que que você não, sei lá, faz uma viagem no tempo? Uma viagem no tempo? Ou puxa o Scorpion do inferno e bota ele lá mesmo, foda-se. Não inventa um personagem novo aí, porque isso só vai deixar o filme horrível, tá ligado? E foi o que aconteceu, o filme ficou horrível. Aí beleza. Não bastasse isso. Pode continuar. Eu tava engolindo saliva de tanta raiva. Não botaram o Johnny Cage no filme, o personagem que tá em todos os filmes, em todos os jogos também, ou ele não tá no terceiro jogo, eu já não sei. Tem alguns jogos que ele não tá. Mas independente, mano, um dos personagens mais icônicos, mais engraçados, ele quase foi o protagonista do Mortal Kombat, da franquia, porque eu uma vez vi que, tipo, originalmente era pro Johnny Cage ser o protagonista, mas aí aconteceram umas coisas que fizeram o Liu Kang ser o protagonista, enfim... Não botaram o Johnny Cage, que é um personagem tão engraçado, tão carismático. A química dele com a Sonya, apesar de problemática nos primeiros filmes, por causa de questões de feminismo, etc. Tipo, essas questões foram relativamente superadas na animação, por exemplo. E nesse filme eles vão lá e tiram um personagem tão foda. Pra quê? Pra fazer o Kano. O Kano substituir ele no trio. Tipo, o trio antes era Liu Kang, Sonya e Johnny. Aí esse trio virou um cara aleatório, a Sonya e o Kano, mano. O Kano, que personagem mais nada a ver. O Kano era pra ser vilão, não é pra ser o vilão engraçadinho que fica do bem e depois volta a ser do mal, tá ligado? Tipo, e outra coisa, esse Kano, ele começa... A gente cria uma expectativa que ele vai ser do bem, etc. De repente ele volta a ser do mal. Tipo, achei muito... Nada a ver, tipo, parece que tipo, eles estavam desenvolvendo um personagem pra mostrar como ele, o mal pode ficar do bem e de repente ele volta a ser do mal, tá ligado? Outra coisa, os braços do Jax, aquelas próteses horrorosas que deram pra ele, mano, que coisa zoada. É pior do que a do Aniquilação, diga-se de passagem. É pior do que a do Aniquilação, porque a do Aniquilação, pelo menos, é engraçada. Aquela não é engraçada, aquilo não é engraçado, tá ligado? E, agora, o pior de tudo, cara, é porque esse filme não é Mortal Kombat. Esse filme é X-Men. Mentira, não é nem X-Men, porque X-Men é bom. Esse filme é filme genérico de super-herói. Filme genérico disso, de origem de super-herói. Só um instantinho. Editor, suba as palmas. Obrigado. Porque esse filme é filme genérico de origem de super-herói. Porque o que eu entendi... Nas horas que eu não estava dormindo vendo o filme, que eu dormi vendo o filme, mais de uma vez, é que tipo, o grande problema, o grande conflito do filme era tipo, o protagonista tentando ganhar poderes, tá ligado? Ativar o arcana dele. Que coisa ridícula, mano. Nos outros filmes eles nem citam fonte de poder, eles só vão lá e sentam porrada, tá ligado? Tudo bem, que um personagem ou outro, do nada, solta o poder de fogo. Mas, tipo, em nenhum momento eles dão foco pros poderes, entende? E nesse filme eu senti muito tipo, aquele treinamento. Você precisa ativar seus poderes. E o poder do protagonista... Não, tem outra coisa. Só ativa o poder quem tem o nasce com a marquinha, com o logotipo do Mortal Kombat. Exatamente, quem tá com aquela marquinha ridícula, tá ligado? Mano, pensa bem, o poder do... Não, o Jax, ele fraquinho, vira... Tipo, fica todo musculoso. Nossa, ridículo. Que filme ridículo! E o Kung, mas assim, uma coisa assim, que eu elogiei quando aconteceu, mas depois eu só fui por água abaixo. O Kung Lao. E eu fiquei pensando, mano, o Kung Lao, como é que ele não tá em nenhum dos filmes, né? Porque pô, o Kung Lao é um personagem, um dos personagens pra mim mais icônicos de todo Mortal Kombat. E ele só aparece nesse filme. Quando ele apareceu, eu falei, finalmente o Kung Lao tá aí em algum filme. E aí, de repente, o Kung Lao, pô, puta personagem bosta nesse filme. O cara. Ah, é isso, gente. Foi mal. É, pode falar aí. Odiei, achei uma bosta. Caramba, alguém usou um especial pra falar mal desse filme. Eu não sei nem o que falar depois dessa sessão de descarrego. Ah, mas assim, é sobre algumas questões sobre a marca, cara. É. Se você chegar e atropelar alguém sem querer que tenha... Eu acho que tem que ser só por combate. A marca só passa se for por combate. Se não for por combate, passa por o seu descendente, como aconteceu com o Corleone. Ah, ok, ok. É... Porque eu pensei, foi assim, caraca. É possível tirar isso daí. Que foi intencional, não sei. Nossa, velho. Que coisa zoada, velho. Essa marca, que coisa ridícula, velho. Credo. Não é uma marca, é uma logomarca. É a marca da besta, né? Da besta que escreveu esse roteiro. Mas assim, é, cara, eu não sei assim exatamente por onde começar. Eu achei o filme. Eu não achei um filme totalmente desastroso, mas é um filme bem fraco. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tô mais aliado com o seu. Tipo, eu não achei ele um filme ruim, mas também não tá no bom, sabe? Ah, achei ruim, velho. Não é ruim. Ruim é uma aniquilação, pô. Mas uma aniquilação! Mandou o gelinho pra calar. Exato. Não, assim, cara, eu confesso que até os primeiros 20 minutos do filme eu tava achando ele interessante. Aquela sequência de abertura do Scorpion com o Sub-Zero, eu achei muito bacana, assim, a sequência de ação. Que é basicamente a abertura da animação, só que live action. É verdade. Só que assim, as coreografias são interessantes, né, cara? Eu acho que, pô, tinha um negócio ali que era muito promissor. Você vê realmente a questão da violência sendo usada de uma maneira, assim, satisfatória. Embora eu também não acho que esse filme precisasse ser 18 anos, porque a violência ela nem é colocada de uma maneira tão criativa, assim, sabe? Que é a marca dos jogos. E assim, todas as partes que envolvem o Sub-Zero e o Scorpion, eu acho que são bem bacanas, sabe? Assim, quase Sim. todas, na verdade, né? Inclusive, as cenas de luta entre o Sub-Zero e o Scorpion são muito bacanas, né? São as melhores do filme pra mim, né? Mas o problema é que elas são todo um total de duas cenas ao longo do filme. Que é o começo e o fim. Então, e aí eu acho que já começa um problema, né, cara? Porque você falou dessa questão do personagem novo, né? E, cara, eu concordo, é um personagem que ele não explica a sua necessidade, entendeu? Poderia muito bem ser o Johnny Cage. E, assim, se a questão era você, enfim... Ah, porque o Johnny Cage é um macho escrotão, machista e tal, não sei o quê. O que eu não tiro muito da razão... O problema acho que seria colocar o Johnny Cage como herdeiro do Scorpion. Aí isso ia ser zoado. Nossa Senhora! Mas então, até a parte do herdeiro do Scorpion, eu acho ela totalmente desnecessária, entendeu? E eu acho que ela, na verdade, só foi posta ali porque existia a necessidade de você ter um personagem pra explicar a trama, entendeu? Inclusive, pelo que eu li, assim, né, parece que esse personagem, ele realmente foi exigência dos produtores, né? Porque você tinha que ter alguém... Eu não duvido nada que daqui a alguns jogos o personagem vai aparecer nos games, tá? Porque pela tradição aí da franquia, né, que a gente viu, a tendência é que o material multimídia influencie. É mais ou menos, porque, por exemplo, no Aniquilação, que vocês gostam tanto, o Raiden é irmão do Shao Kahn. Não faz sentido nenhum. Isso nunca foi pros jogos, por exemplo. Ah, mas eu acho que é bem improvável. Até porque a cada jogo de Mortal Kombat eles colocam ali um personagem novo, nem que seja por DLC. Então, enfim... Eu acho que é bem provável a gente ver esse personagem aparecendo. E é um personagem que não se justifica, você não tem um apego emocional com ele. E assim, o eixo, assim, teoricamente ele seria um núcleo dramático, né? Por conta do negócio da família, mas não funciona. O ator tá muito fraco, né? O elenco todo, ele tá bem ruimzinho, né, cara, desse filme. Putz grila. Putz, esse elenco é maravilhoso, cara. Assim, tá todo... Assim, é aquilo. Ou chega o escritor e fala... Fala isso pra mim. O elenco vai lá e fala, sabe? Mas eu acho que... Não, acho muito bosta, velho. Ah, cara, eu não... Eu achei o elenco bem no automáticozão, assim. Mas, cara, eu não sei se a questão se o elenco ia ser bom ou ruim, mas eu acho que o desempenho deles foi meio, sabe, a parte até da questão do roteiro. Embora o roteiro seja o grande problema. Mas, assim, eu não gosto da caracterização dos personagens. Você lembra daqueles, sabe, aquele Andy Shankar, que é aquele produtor indiano que fez aqui, que produziu aquele curta do Dark do Power Rangers? Sacou? Ah, o Ed Shankar, sei que ele é o produtor executivo da animação do Castlevania. Castlevania e tal, exato. Ele, inclusive, acho que ele produziu também aquele Dredd, né? Que é bom. Ele se envolve em boas produções, né? Só que eu não sei porquê, e talvez faça muito sentido quando você olha a figura dele, porque ele é um cara que ele tem meio que uma maquiagem preta nos olhos e tal, assim, né, cara? Ele parece alguém que vai tocar numa banda. É, uma banda de death metal norueguesa, tá ligado? Black metal norueguês, sacou? Ele, assim... Ele não é exatamente... Não é bem essa vibe do filme, sacou? Mas ele tem esse lance, eu acho, de fazer vários desses filmes, assim, mais dark e tal, sacou? Essa coisa que meio que se vulgarizou do sombrio e realista, entendeu? Eu acho que, sei lá, quando você olha o uniforme do... Sub-Zero, do Scorpion, de outros personagens, por mais que eles até sejam mais fiéis às caracterizações mais recentes, né, dos jogos mais recentes, eles têm meio que essa vibe, assim, meio de querer fazer o negócio mais sério do que realmente ele deveria ser, entendeu? E eu acho... É isso mesmo. Ah, sim, tentar deixar tudo muito preto. É, entendeu? E isso dá um tom meio monocromático ao filme. Cara, me incomoda muito, sabe? Me incomoda muito mesmo. É, agora você pegou pra falar, realmente, cara, todo mundo usa preto nesse filme. Até o Raiden. É, o Raiden, a mina lá que tem a boca gigantesca, não sei o nome. A Milena, pô, a Milena. Ela, a roupa dela é o que? É roxa, rosa nos jogos. É rosa, né? Pô, não tem nada a ver com a roupa dela. Sabe, isso aí é um tom totalmente meio monocromático. E sabe, e no fundo, cara, grande parte do apelo de Mortal Kombat tá no aspecto visual, entendeu? Assim, cara, eu até brinquei no início, né, falando da estética de homens apresentados, mas é assim, cara, é um pouco disso mesmo, entendeu, cara? Uhum. Essa estética que é um negócio galhofa, é um negócio. E eu nem digo que essa coisa do sombrio e realista ela não tem o seu lugar. Mas eu acho que, assim, você poderia fazer um filme que fosse mais colorido, entendeu? Que fosse um filme, não digo assim, que fosse um filme mais vibrante, entendeu? A própria violência mesmo, assim, ela não é usada de uma maneira criativa, não tem aquele tom... É chocante. Sabe, assim, aquele gore cartunesco. Não é chocante, não é nem assim, não tem aquele tom gore cartunesco que você vê em vários filmes de terror... Que você vê nos filmes do Tarantino, que pra mim também fazem a graça de Mortal Kombat nos jogos, entendeu? Então, esteticamente, eles não pegam o potencial que a franquia te oferece, né? Enquanto possibilidade. E eu acho que isso é um problema. Fora que o roteiro, cara, sei lá, né, cara? Tem coisas muito estranhas. Primeiro que o torneio em si não acontece, né? Isso. Ah, mas isso é uma coisa que isso é uma crítica que o pessoal tá levantando muito. Eu, como fã, não que isso defenda, sabe? Mas é um ponto que eu acho que é interessante ressaltar. Que é o quê? O pessoal fala, Mortal Kombat não tem torneio. Isso é papo de quem não jogou os jogos, porque torneio mesmo acontece. Mortal Kombat 1 e 2, o resto dos jogos, cara, não tem torneio nenhum. Não, nos próprios filmes, no Aniquilação, não tem torneio também. Também, sacou? Por exemplo, que aí o pessoal vai puxar, mas no 2011... Teve dois torneios, inclusive. Tá, mas o 2011 tá recontando a história do 1, do 2 e do 3, sacou? Os dois últimos jogos, que é o X e o 11, não tem torneio. Mas então, cara, eu fico muito, muito, assim, curioso, porque eu acho que a trama desse filme, ela não é tão complexa assim, sabe? A trama de Mortal Kombat, tudo bem, tem um world building ali, que tem essas questões e tal, mas eu acho que não é uma coisa tão complexa pra, primeiro, você ter um personagem novo, que vai teoricamente introduzir, né, a todo aquele espectro de personagens, de mundos e tal. E segundo, pra você, enfim, também não... Porque talvez se fosse só o torneio em si, né, se fosse o torneio, provavelmente você já teria uma facilitação na narrativa muito grande, porque, é um torneio, entendeu? que um lado quer ganhar para assumir o outro lado do planeta. E agora não, agora aqui na verdade é uma questão de que é, o cara quer trapacear, então ele vai matar os outros personagens antes do torneio acontecer. O que, ok, assim, é até uma possibilidade interessante enquanto, enquanto plot de um roteiro, mas que você cria uma complexificação, sacou? Enquanto a coisa podia ser mais básica, tipo, um torneio, entendeu? Ponto, acabou. E tem relações, por exemplo, tem o personagem lá meio robótico que você fala que ele teve um passado com o Kenno. Isso é só jogado, entendeu? Só jogado. A explicação dos poderes também, o lance da Arcana. Mas eu te perguntar, qual é o problema de eu colocar o Kenno só com um olho robótico? Falar que o cara é um ciborgue, entendeu? A gente compreende. E a relação do Kenno com a Sonya é um negócio super, tá ligado? Assim, bah, entendeu? Esse filme podia ter resolvido a questão de uma maneira muito mais simples. A Sonya e o Jack estavam caçando o Kenno, entendeu? E porventura caíram no mundo de Mortal Kombat. E aí, enfim, vieram interagir com os outros personagens. Porque é basicamente isso que acontece nos outros filmes. Então por que eles não usaram isso daqui, entendeu? Aí não, você tem que criar toda essa subtrama dos personagens que são predestinados. Fora que, assim, eu acho que tira muito a força de um personagem como a própria Sonya Blade, que é uma mulher que não tem poder nenhum, mas que entra lá no meio e começa e consegue sair muito bem contra criaturas mágicas, entendeu? Pra você, enfim, transformar ela numa, não numa espécie de criatura predestinada, né? Mas numa mulher que tem, que tá atuando ali em função do amigo dela, que, enfim, tem, que é meio que uma figura predestinada e tudo mais. E que no final das contas ela ganha poderzinho também, sabe? Mas é porque ela mata o Kenno. É, mas mesmo assim, sabe? Eu acho o Kenno nesse filme, eu acho que ele tá muito chato, cara. Ele tá. Sabe o personagem que. Putz, eu acho o personagem mais legal do filme. Ah, cara. Eu acho que é o personagem mais mal encaixado de todo o filme, tanto em relação à coerência com os jogos e com os outros filmes, tanto em relação à história, que ele não decide o lado dele. Tipo, a relação dele com o Cabal, que o microfone não falou, acho que os fãs da franquia eles entendem, que é porque tipo, aparece nos jogos o Kenno transformando o Cabal no que ele é, tá ligado? Isso, que na verdade o papel ali tinha que ser o oposto, tinha que estar o Cabal no lugar do Kenno, só que o Cabal não trairia. Pois é, mas pra que trair? Pra que ter um personagem que vai trair? Me parece que eles só queriam tipo, fazer uma plantagem assim, pra ficar o mesmo número de personagens do mal ser o mesmo número de personagens do bem, tá ligado? É bem por aí mesmo, sabe? Tá por aí. Mas falando um pouco do elenco, o microfone não acha que o elenco não tá muito bem encaixado, eu acho esse elenco, assim, de novo, tal como todos os filmes ruins que eu falei, eu acho esse elenco muito bom, assim, elenco, não o texto que eles dizem. Visualmente, todos os personagens, sem exceção, todos os personagens eu acho que estão bem, visualmente bem caracterizados. Todos, Liu Kang, Kung Lao, Kano, Sonya, Jax, até, tira Nitara, só que Nitara é um personagem ruim nos jogos mesmo, tá lá pra morrer. Até a Milena, sabe, porque o pessoal reclamou que, trouxeram uma atriz negra. Tá aí, a essência dela tá lá, é aquilo ali. Não, mas assim, a minha questão é mais com a interpretação, não com aspecto físico. Físico não, com aspecto estético. Então, mas assim, tem outra coisa, eu acho que eles resolveram chamar artistas marciais, não atores, sacou? É. Assim, não que isso melhore, sabe, mas assim, eu penso que falaram, vamos focar mais na luta, deixa a trama. Mas aí que tá, você acha que filme que as lutas, né, que, assim, que tem alguma luta que você fala, wow, entendeu? Assim, eu gosto só da luta do Scorpion do Sub-Zero, no início. As lutas, e de resto, cara, eu acho tudo, assim, de meia boca pra baixo, entendeu, cara? Eu acho as lutas muito ruinzinhas. Acho que é porque acontecem muitas lutas simultâneas, sacou? Acho que é por isso. Aí vai de uma, pinga pra outra. Eu não tenho muito quem é que tá vencendo, quem é que tá ganhando. Isso é um problema, eu concordo, porque você acaba, na verdade, quebrando, né, a sequência das lutas em várias, assim, você acaba desviando o foco, então você tira o peso delas. Mas ao mesmo tempo, as lutas isoladas eu acho elas bem, bem fraquinhas, entendeu, cara? Você pega um personagem. E aí, é o que eu falo, cara, assim, da própria questão da falta de criatividade do filme explorar a questão da violência. Você pega um personagem que é um personagem super icônico, cara, nos jogos e tal, e que, como o André bem falou, não tinha aparecido ainda, né? O que realmente é uma coisa até que eu... que é o Kung Lao, que é um personagem que, meu amigo, você vê eles nos jogos, assim, ele é um personagem muito interessante esteticamente, todo aquele lance de chapéu e tal. É um personagem mais clássico, né? É o favorito, inclusive, do Rafael lá do Frost Hunter. É ele o Sub-Zero. Não, é justo, porque é muito interessante, assim, criativamente, ele é muito criativo, cara, assim, o conceito dele e tal. Eu acho que é um negócio muito, muito próprio ali. Eu, sei lá, cara, eu acho que é um personagem que eles meio que descartaram à toa, né? Não só porque ele morre, e eu sei que tem uma trama que depois ele volta nos jogos. Provavelmente no filme vai fazer isso. É, pra motivar o Liu Kang, na verdade. Mas o Liu Kang nem tinha importância nesse filme direito. É, o Liu Kang é qualquer nota. Ah, não, tá, calma, pega lá, já chego nisso. Tipo, que assim, é... No primeiro, nos dois primeiros filmes, até um pouco no Legendas, o Liu Kang, ele assumia a função meio que de um cara bonzinho. Um escoteiro, vamos por assim. Nesse filme, ele assume o papel, na verdade, como é que fala? O arquétipo do mestre. Porque é ele que introduz o Cole, a Sonya e o Kano nesse mundo mágico. Um papel que, em teoria, seria do Raiden. E o Raiden, nesse caso, ele é o chefe do... É o chefe do Liu Kang. Isso. Então é isso que eu ia chegar, sabe? Voltando na... agora, tipo, em termos de essência, alguns personagens foram muito prejudicados. Um exemplo deles, pra mim, foi o Raiden. Que ele sempre foi um cara amigável, sempre foi um cara, assim, minimamente carismático e bondoso. E aqui ele chega e fala, então, Liu Kang, esses pães de perrapada aí que você me trouxe, é isso aí que eu vou ter que trabalhar? Ele descarta o protagonista só porque ele não conseguiu atingir o arcana dele, tá ligado? Tipo, ele desiste. Então, eu acho que ali foi intencional. Cara, acho que ali é aquela coisa, eu vou te jogar lá pra fora, aí vai chegar uma hora que você vai conseguir, rapaz. Você vai conseguir seu arcana, sabe? Você, quando precisar, você vai. Aí o que é o arcana dele? É uma armadura genérica e duas tonfas. É ridículo, mano. Porra. Tá... Nossa, se fosse o cara simplesmente atacar fogo igual o Scorpion, teria sido muito mais interessante, cara. Nossa, se teletransportasse, já seria... Sim, porra, seria. Não, mas então, o lance da Arcana eu acho qualquer coisa, porque primeiro que, enfim, sei lá, o poder do Kano, o poder do Jax, a Arcana deles é que tecnologia, é sério, sacou? Eu olhei assim na hora que tava vendo, falei, peraí, o poder dos caras é ganhar tecnologia, o poder mágico, é isso? Muito ridículo, velho. É, e é um... Não, é qualquer coisa, porque, por exemplo, você tá falando assim, ah, então aquilo foi pra, na verdade, fazer o protagonista, enfim, né, passar por todo um processo, pra ele evoluir e aí conquistar a Arcana. Mas, então, qual é o ponto com o Kano, cara? Porque o Kano é um babaca do início ao fim, um escrotão, e ele ganha, e é o primeiro a ganhar a Arcana ali, sacou? Então, meio que sabe, me parece que é porque ele tinha que ganhar naquele momento. E eles não souberam dar uma explicação boa pra isso no roteiro. Porque, enfim. Cara, o que mais me irritou nesse filme é que, assim, tipo, os dois primeiros filmes, apesar do segundo filme ser bem zoado, eles meio que têm a essência de Mortal Kombat. E o filme de animação, mano, aquilo é, tipo, é o que os fãs querem que um filme de Mortal Kombat esteja. Então eu fui assistir esse filme atual pensando, mano, já chegamos numa época da história da humanidade que as pessoas conseguem captar a essência das franquias que elas querem adaptar e fazer uma boa adaptação. E eu fui lá e assisti um Dragon Ball Evolution versão Mortal Kombat, tá ligado? Ah, não, putz, aí você pegou baixo, velho. Aí você pegou baixo. Não, mano, eu achei esse filme horrível, velho. Na verdade... Não, mas isso é nível Dragon Ball Evolution, putz. Me arrisco a dizer que eu gosto mais de Dragon Ball Evolution do que desse filme, cara. O quê? É, mas é assim, eu sou... Sei lá, o Goku adolescente, até que eu simpatizo com o cara. Não, né? Velho, não, não, não. Eu acho que o Goku adolescente... Caraca, eu não acredito que a gente vai discutir Dragon Ball Evolution. Eu acho que o Goku adolescente, pelo menos, uma mudança... Por mais que eu não goste, que não funcione, eu acho ela uma mudança interessante, assim, né? Agora, esse filme, ele é um filme que, cara, ele não consegue, na verdade, fazer nenhuma mudança que ela seja minimamente criativa, que soe interessante, e que, no final das contas, pareça levar para um outro caminho. Eu assim, novamente, eu não tenho ligação com o Mortal Kombat como vocês têm, né? Então... Possivelmente eu me irrito muito mais com um filme ruim do Superman, do Homem-Aranha e etc. do que com um filme ruim do Mortal Kombat. Por isso eu talvez não seja tão crítico desse filme. Mas é um filme, cara, é um filme muito calma, sacou? É um filme muito genericão, que não consegue pegar, na verdade, as potencialidades que a franquia te oferece enquanto... E aí, tudo bem, tem a questão de que o filme tem um baixíssimo orçamento, e eu até acho que, em relação a isso, né, nos efeitos especiais, apesar de terem algumas coisas que são bem ruins, e aí, assim, no geral, ele consegue, na verdade, trabalhar bem com o que tem. Apesar que também, não sei, né? Talvez se fosse numa tela grande, isso ficasse mais evidente. Mas como a gente vê aqui em computador, televisão, né? Tela menor, dá pra você, enfim, né? não ser tão minucioso quanto aos efeitos especiais. Eles não foram tão ruins assim. Mas de qualquer modo, cara, assim, sei lá, entendeu? É um filme bem fraco, assim, é um filme... que ele parece que não... Ele não consegue estabelecer nenhum personagem de uma maneira satisfatória, cara. E uma coisa que me irrita é porque, de novo, cara, fizeram a mesma coisa com o Reptile, pelo amor de Deus, cara. Se fizesse isso lá nos anos 90, 95, eu entendia, mas, porra, tu vai fazer... E, cara, é a mesma coisa do primeiro filme do W.S. Anderson, cara, é a mesma coisa. É o personagem, é um lagarto. Sim. Ah, pelo amor de Deus. Pô, uma lagartixa... E, pô, que, sabe, é meio... Não, é tudo bem, esse é o Minion, tá ligado, mano? Eu acho que o ponto nem é esse. Na verdade, ele não é nem o Minion, porque ele nem personalidade tem, sacou? É só um obstáculo vivo. Não, e é um negócio assim que pô, funciona tão... Eu reclamei lá do primeiro filme, né, de como a luta do Johnny Cage com o personagem lá dos Quatro Braços, esqueci o nome, meu Deus do céu. O Goro, o Goro é outra questão, né, putz, eu reclamei como se resolve rápido, cara, nessa luta também, sacou? Tem outro personagem que ali teve a essência bastante prejudicada, sabe, porque ele é só um bonecão digital pra lutar. É um Minion maior do que o Reptile, basicamente. Por aí. Então, o Goro, cara, teoricamente ele é pra ser um dos grandes guerreiros e tal, ele é vencido pelo protagonista que acabou de dominar a arcana dele no quintal da casa, sabe? Isso. Aí depois o protagonista vai enfrentar a Milena e pede ajuda pra Sônia. Ô, me ajuda aí. Eu falei, caralho, velho. Você derrotou o Goro. Não é qualquer Zé Bundinha. É o Goro. Não, e isso porque, né, minutos antes, a Sônia tinha pedido assim, olha, me deixa lutar porque eu quero acabar com a raça... dessa mulherzinha aí. Aí ele falou assim, não, ela é muito forte pra você. Você tem que citar o Kenno. E a Sônia limpa o chão. Literalmente. Com a cara do Kenno, sacou? Limpa, entendeu? Ela, cara, ela, tipo, dá uma surra no Kenno. A luta deles eu acho até bacaninha, sacou? Porque ela é meio que ali no trailer. Então tem uma coisa que me lembra meio... me lembra um pouco... exato, lembra o Kill Bill Volume 2, né, cara? Então isso. Mas assim, não é também uma grande luta, né? Nem de longe, se compara com o de Kill Bill, que é muito mais divertida, muito mais da hora de ser vista. Assim, depois chega lá e pede ajuda pra Sony, entendeu, cara? Porque a outra, que era mais poderosa, ele não tá conseguindo lidar. Então, sabe. Eles não sabem usar. O único personagem que eu acho que os poderes, assim, são usados mais ou menos de uma maneira interessante é o Sub-Zero. Ah, importante comentar, cara. Acho que é, digamos... Concordemos que é o ponto mais alto do filme, o Sub-Zero? É o único ponto do filme. Os outros não são... O Scorpion também é bom, só que assim... O Scorpion também é bom, só que eu tinha uma coisa. Eu achava o ator do Scorpion muito velho pra interpretar ele. Porque o Scorpion é um ninja. Tinha que ser um cara mais ágil. Não, mas assim, em defesa, no jogo mais recente do Mortal Kombat, tipo que o Scorpion, ele tá sem máscara, né? Também no 10 ele tá sem máscara. Mas enfim, eu já acho ele velho ali, então eu não vejo problema em ser velho no filme, tá ligado? Não, eu só tô falando, não é que isso seja um problema, sacou? Só que eu pensei, é um ser muito mais velho, sabe? Já é um sexagenário, não vai ser um sujeito tão ágil. É, realmente. Mas, cara, você sabe que esse maluco aí, ele é ator, né? Os dois, eu acho que por isso que as lutas dele são as melhores, porque os dois são lutadores, né? Inclusive... Isso, inclusive o Sub-Zero, que é o Joey Tanslin, ele fez o filme que eu já recomendei pro Microfonão, fiz um vídeo, que é o Operação Invasão, ele manda muito bem nesse filme. Sim, sim. É, então, inclusive eu tava vendo um vídeo que parece que na primeira sequência de luta o diretor teve que pedir pros dois diminuírem a velocidade dos golpes, porque a câmera não tava conseguindo captar. Pô, louco. Então isso dá dimensão. É. Porque choras Bruce Lee. Porque choras Bruce Lee. Não, é, exato, exato, sabe? O Scorpion, eu gosto dele, eu não me incomodo com o chance da idade, mas eu acho que o arco dele é muito qualquer coisa, porque ele volta por uma conveniência, porque ele tem que voltar lá no final, entendeu? Então. É só pra justificar a capa do filme. É, exato, exato. E porque isso também não é um negócio que fica muito, muito explicado, né? Tipo, em compensação lá na animação, eles explicam muito bem esse processo do Scorpion, né, voltar, entre aspas, né, voltar à vida. Aqui é só um lance que fica meio jogado, entendeu? E ele volta porque ele tem que voltar. E os próprios poderes do Sub-Zero, eu não sei, cara. Tem momentos, por exemplo, que o Sub-Zero, poxa, ele eu acho que ele esquece que ele pode congelar as pessoas, entendeu? Então tem hora que ele fica dando golpe nas pessoas e ao mesmo tempo que ele dá o golpe, né, quando o golpe encosta, congela. Em outros, não, entendeu? E aí tem coisas tipo assim, ele mata as pessoas depois que ele congela, mas a família do protagonista não é morta, porque, sei lá porquê, né, entendeu? É, esse tipo de coisinha, eu acho que talvez aponte ali pra uma falta de uma falta de coragem, cuidado, assim, em relação a... Eu acho que não só falta de coragem, mas eu acho que, assim, no caso de não matar a família do protagonista, com certeza... Mas em relação aos poderes, assim, eu acho que é uma falta de cuidado, assim, de pegar e pensar os personagens. Eu entendo que tem a questão do orçamento, mas pelo menos você podia fazer, sei lá, umas lutas mais cruas, sabe? Assim, cara, um negócio mais visceral, que de repente fosse mais empolgante. Esse filme não tem nada disso, ele é um filme... É, vazio, nem o elemento da música eles usam bem, porque eles pegam a música ali, que era um house sound nervoso, e transformam num dubstep genérico, que é só pra tocar nos créditos, é. Entendeu? E em parte do clima. E não tem uma batida tão legal também, além de não ser bem usada no filme. Exato, e no final eles deixam uma ponta pra um outro filme, que eu não duvido que aconteça, porque esse filme não foi muito caro, ele foi super barato, e é ao que consta. Ele tá sendo assim, apesar de não ser um filme incrível, eu gostaria de saber até onde essa história vai, sacou? Ah, não, eu acho que eles poderiam reiniciar de uma maneira, porque, enfim, agora vai ter o torneio, então, assim, você já tem os personagens, já tá mais fácil de você... Isso. E tem a oportunidade de matar o Cole Wong também, que é o personagem novo. Eles não vão matar ele, eles vão querer transformar ele no novo protagonista de toda a franquia. Aí vão querer enfiar aquele personagem nos jogos pra ser o cara. Vai ser uma aposta. Não, eu não acho que o Cole Wong eles colocariam, eles matariam. Eles não matariam, não, cara. Eu acho que, enfim. Eu acho que isso até é uma possibilidade. É, mas o fato é que, assim, né? Não acho que seja uma impossibilidade de não sair, né? Porque parece que ele tá indo bem no HBO Max. Isso é importante falar, o filme não foi lançado nos cinemas, né? E ao que consta, ele é o filme que foi mais assistido do HBO Max até o presente momento, passando o próprio Godzilla vs. Kong, que foi um baita de um sucesso aí, em termos de bilheteria, enfim, bilheteria que eu falo é venda de aluguel, né? Aluguel digital e tal. Então, isso provavelmente indica que o filme está tendo um bom retorno, né? Dadas as condições, um bom retorno financeiro. É, dando o que a Warner quer, né, no momento de pandemia e tal. Então eu não acho muito difícil esse filme ter uma continuação. Mas assim, cara, eu fico meio triste porque eu olhei o trailer e eu tinha gostado, sacou? Parecia ser um filme divertido. E infelizmente não foi. Pode pá, mano. Eu também, eu fiquei muito decepcionado com isso. E aquilo não foi nem aquele famoso caso do tão ruim que fica bom, tá ligado? Só foi ruim mesmo. É. Não, o Aniquilação, esse é o filme do tão ruim que fica bom, sim, entendeu? Mas é o que eu falo. Esses filmes dos anos 90, eles pelo menos sabiam explorar a questão estética dos personagens. Ah, não. De novo, vou defender. O primeiro filme é um filme bacana, sabe? Competente no que ele faz. Não, sim, é uma coisa incrível, mas, sabe, ele entrega. O Aniquilação... pega tudo que o primeiro filme tentou construir e construiu, e joga a ladeira abaixo. Não, veja só, eu não tô falando objetivamente. Eu não tô falando objetivamente que a Aniquilação seja bom. Eu acho ele um filme péssimo, entendeu? Só que é um filme muito ruim. E aqueles filmes tão ruins que ele tem um humor involuntário, entendeu? E eu me diverti muito, é isso que eu tô falando. Então, assim, queira ou não. Não, assim, não tô tirando isso do mérito, pô. Se você consegue tirar divertimento de um filme terrível, assim, que eu não gosto da Aniquilação. Mas tem momentos ali que eu ri de absurdo, sabe? Não, isso não pode estar acontecendo na minha frente. Não, mas então, é porque você é muito mais fã de Mortal Kombat do que eu, entendeu? Talvez, porque a gente era pequeno, funcionava, entendeu? Os filmes dos anos 90, eles funcionaram, assim, o primeiro, né? O segundo não funcionou, mas eles funcionaram pra toda uma geração que cresceu consumindo Mortal Kombat, cresceu jogando, porque eles sabiam mexer com o universo lúdico, entendeu, da coisa. Esse filme novo não consegue fazer isso, sabe? Ele não consegue. Eu acho muito difícil alguém pegar filme e sair com vontade de jogar Mortal Kombat. É, porque não tem assim aquele tom lúdico dos filmes, sacou? Daquele universo exagerado e tal. E é o que eu falei. Não é um filme de Mortal Kombat. Porque se você trocasse todos os personagens, tipo, não muda nada no roteiro, só o nome dos personagens e um pouco da caracterização, tá ligado? Ainda assim eles venderiam um filme, entende? Uhum. Tipo, não mudaria em nada o filme. Porque, cara, o grande conflito daquele filme é justamente o personagem ganhando poderzinho novo, sabe? Não capta bem, como você falou, ninguém vai, eu acredito, né? Ninguém vai sair daquele filme querendo jogar Mortal Kombat, sacou? Não sei. Eu saí querendo jogar. Não sei, será que você foi eu? Só eu? Ah, mas porque você é viciado, porra. É, mas é porque. Eu tô achando que esse podcast tá sendo mais pra xingar o filme novo do que pra elogiar a animação de fato, cara. É, porque a animação deu 20 minutos de gravação, o filme novo já tá dando 40, tá ligado? Mas eu acho que é isso, cara. Eu não tenho mais muito o que comentar sobre esse filme, entendeu? Eu espero que tiver. Eles deixam, né, no final deixam aberta a possibilidade de Johnny Cage aparecer. Isso é colocado de uma maneira bem. Enfim, de uma maneira bem aberta. Será que vai ser o Van Damme que você queria? Cara, não vai ser o Van Damme. Porque até comentei com você, né? Hoje em dia o Van Damme tá mais próximo do Goro do que do Johnny Cage. Uma bosta, nota zero, entendeu? Uma bosta. Ah, não. Assim, eu achei ele bom e ruim ao mesmo tempo. Não achei assim, enfim. Não, achei ele só ruim. Assim, aquela coisa, eu não achei um filme incrível, mas também não acho esse filme intragável que todo mundo fala. Talvez seja só eu, sei lá. Não, tem filme muito pior. Tem adaptação pra game muito pior, né? Vou fazer uma. Ah, com certeza. Então esse foi mais um podcast que terminou mal. Todo mundo sabe. Mas o que termina mal. Nunca termina bem um podcast. Não é, por causa do filme. O filme deixou o André pra baixo, né? Então. Mas a gente ficou pra baixo também. Não, mas assim, foi assim. Apesar de tudo, foi divertido falar sobre esse filme que alguns consideram ruins, outros consideram bons. Eu acho que tá ali na meiuca. Foi bom ver o descarrego do André. Foi excelente. Eu tava precisando disso. Muito obrigado a todos vocês que conseguiram escutar até o final. Eu agradeço muito. Agradecer também novamente a presença do Microfonão, tá sempre aí comigo. Valeu. Agradecer novamente o segundo convite do André. Isso aí. Foi muito bom. Eu só quero dizer que eu sou grato a esse podcast por ter me obrigado a ver o Mortal Kombat de Aniquilação, porque é um filme ruim que tá na minha categoria de Guilty Pleasures. O filme que dá a volta por cima, é o filme ferradura. Então eu sou grato. Só por conta disso já valeu. Digo mesmo. Então, esse programa valeu pra mim porque eu consegui falar muito bem da animação. Mas e aí, André? Você tinha uma história de Mortal Kombat. Você quer contar pra gente? Olha, eu quero contar, eu vou contar. Mas se ela não for tão engraçada, não fiquem bravos comigo. Vocês que quiseram que eu contasse. Então é isso. Beleza. É que eu tava jogando Mortal Kombat de Super Nintendo com um amigo meu. Ele tinha, tipo, aqueles emuladores de PlayStation 2, que tem milhões de jogos de Super Nintendo. Tô ligado. A gente tava jogando Mortal Kombat lá. Aí, né, nossa, eu e meu amigo, a gente tava lá intensamente brigando, assim, pra ver quem ia ganhar. Eu tava com o Johnny Cage. Eu tava com o Johnny Cage, ele tava com um outro personagem lá, que eu não lembro. Enfim. Uhum. E depois de muito esforço, eu consegui ganhar dele. Boa. Aí ele falou assim, ah não, mas agora que você ganhou, você tem que ganhar direito. Você tem que fazer um fatality, né? Só que eu não sabia fazer fatality. Aliás, eu não sei fazer até hoje. Aí fui lá, apertei qualquer botão, assim, aleatoriamente. Aí o Johnny Cage deu um golpe no saco do cara. Aí o meu colega falou, ha, isso foi um fatality. Ah, nossa, eu ri muito. É só isso, é uma história ridícula. Boa. Eu tenho uma história que é parte 1 e parte 2. Uma história muito triste, não envolvendo não jogos, mas eu vou explicar, envolvendo merchandising. Eu, uma bela vez, estava na querida saudosa cidade do Microfonão, Rio de Janeiro, e lá, tipo assim, eu entrei numa loja que eu fui olhando pra comprar um jogo, acho que era um jogo do UFC. Aí eu vi um boneco do Raiden, do Mortal Kombat 9. Vou até mandar a imagem pra vocês depois, pra vocês verem como é que é. Aí eu perguntei, quanto que tá? Aí ele falou, X. Eu falei, é meu. Eu comprei pra mim. Cara. Nossa, velho, assim, tudo bem que ele tinha um chapéu torto, mas era um boneco, assim, de um action figure, na verdade. Com aquela qualidade boa de action figure, sabe? E eu usava aquilo, coloquei na minha estante, tirava fotinha, post no Facebook, o caralho A4. Só que teve um dia, esse boneco, infelizmente, foi roubado por uma pessoa que entrou aqui dentro de casa. Caralho! Roubado. Só ficou o chapéu. Peraí, por que teve um chapéu? Só ficou o chapéu. Provavelmente a pessoa que roubou não sabia que tinha um chapéu. Levou um action figure do Deadpool meu, gigante, da Marvel Select. E levou um boneco do Raiden. Peraí. Você sabe quem é essa figura, por acaso? Na Raiva, ela queria deixar um chapéu pra você lembrar do boneco, né, cara? É, mano. No final das contas, serviu pra eu comprar um boneco do Ryu, que é muito mais legal que o Raiden, do Street Fighter. Ah, então a gente já sabe o seu posicionamento na disputa Street Fighter Mortal Kombat. A gente já sabe o que você prefere, então. Então, aí tem essa parte 2 dessa história. Quando ia sair o nosso saudoso que a gente elogiou Mortal Kombat Legends, A Vingança de Scorpion, eu fiquei tão na pira de Mortal Kombat que eu resolvi comprar o action figure do Raiden de novo. Só que eu comprei a versão Mortal Kombat X. Tinha de novo o chapéu removível e acho que tinha 3 pares de mão. Assim, uma mão fechada, mão aberta e mão de raio. Lindíssimo. Aí mesmo esquema. Comprei, esperou, aí... Só que assim, eu coloquei uma mão. Aí eu fui um dia, não sei porque, eu resolvi trocar o par de mãos. Só que no momento que eu girei a mão, o pino quebrou e ficou preso no boneco. E a mão saiu. Nossa, véi. Aí eu não pude trocar a mão. Aí eu mandei lá pro vendedor, olha, aconteceu isso, não sei o que, eu tive que devolver o boneco. Nossa, mano. Que safado. Que bosta. Pois é. A moral da história é, eu não posso ter um boneco do Raiden. E essa foi a história pra você depositar no NoxPix, que vai estar aqui na descrição pra você fazer o nosso querido Lord Hunter comprar um rei de novo. Cara, vocês deram uma boa ideia de monetização, hein? Cara, eu não esperava que essa história ia pra esse lado. É, meu irmão, aqui a gente não dá... A gente não dá... Pô, a gente não dá dó desse cor, não. Dó. Entendeu? Financia lá meu Patreon, pagando $1. É, dependendo do valor, ainda vem um OnlyFriends aí. É, dependendo do valor, eu queria até uma conta no OnlyFriends. No OnlyFriends. Rapaz. Ah, muito bom.